Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e esse Nerdcast é muito Black Mirror. Aqui é o Tucano, e cada geração tem o além da imaginação que merece. Que eu dou a dispor e cuidado com as abelhas. Bom dia, bípedes! Hoje eu estou a fim de gritar e Black Mirror é muito depressivo, até mesmo pra mim, que sou uma pessoa doente. Sou uma pessoa doente. Quatro pessoas roubaram minhas entradas, fomos todos vocês. Fala pro garçom trazer mais então, pô. Ele está de volta. Tá afiadíssimo. Nossa. Essa foi foda, essa foi foda. Foi bate pronto, maluco. Eu quero saber quando eu vou chegar, porque sempre quando eu faço uma piada, o Azaghal fala a mesma coisa. Ele tá de volta, quer saber quando é que eu chego, pô. Caraca, mas esse aí o cara sacou, ele cortou na direto. Não teve nem levantador, maluco. Cortou na cara do levantador. Entre a respiração, foi entre a respiração. Ele tava puxando o ar, ele soltou e falou. Exato, o cara tá caído no chão com o nego fazendo sanfona nas pernas. Pra voltar a respirar, caralho. Agora entendi que sanfona nas pernas. Você já conhece sanfona nas pernas pra o cara respirar? Sim, sim. Normalmente é isso quando o cara leva uma bolada no saco, alguma coisa assim. Pra ver se solta as bolas que entraram lá pra dentro. O cara aperta as pernas do cara pra ver se solta as bolas. Tá se estendendo muito. E-mails. Agressão pura. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. E hoje, Azaghal, como é primeira sexta-feira do mês, já é tradição aqui, temos o Nerdtech. Toma. Aí na sua timeline do Nerdcast, rapaz, trazido pela Alura, cursos online de tecnologia. Todo mês um episódio especial sobre alguma faceta do mundo tecnológico. E hoje, cara, vocês vão gostar, cara. Um papo sobre os melhores, ou talvez os piores, filmes com programadores, rapaz. Olha só. A gente vai falar de Matrix, óbvio, mas a gente vai falar de Hackers, Rede Social, Swordfish, Tron, cara, um monte de filmes que abordam de várias maneiras diferentes o mundo da programação. Assim, formas peculiares da gente abordar os hackers e os programadores. Aproveitando que a Alura que traz esse conteúdo maravilhoso para o Nerdcast, esse mês eles lançaram cursos novos de debug com Java, de design thinking, de Python, de pintura digital e até um curso focado em melhorar o seu espanhol para entrevistas de tecnologia, Azaghal. Não creio. É. Não é possível. Espanhol para entrevista de tecnologia. Não haga isso. É muito malo tu espanhol, é muito malo. Não haga, por favor. Não, não é. Então, exatamente, você precisa sair do meu nível de enrolação e realmente poder fazer entrevista em espanhol. Tem curso para espanhol focado em entrevista de tecnologia. Isso porque eles já tinham de inglês e deu muito certo. Então agora eles estão introduzindo o de espanhol. Muito bom. Se você gosta de filmes, vídeos, tecnologia e edição, na Alura você tem mais que programação. Tem cursos de Adobe Premiere e After Effects. Presta atenção, rapaz. Ouvinte do Nerdtech tem 10% de desconto nos planos da Alura, onde você tem acesso a mais de 350 cursos, rapaz. Acessa lá alura.com.br/promoção/nerd e se capacite para o futuro. Meu amigo, futuro não, pro presente, rapaz, porque é agora. E vai escutar o Nerdtech de filmes com programadores, que tá muito, muito engraçado. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 18 minutos e 10 simulacros de realidade. Azaghal, vamos lembrar aos nerds, nossos queridos consumidores da Nerd Store, que temos Super Sale 2017! Olha aí, o que seria isso? Olha só, é rápido, é só de 7 a 9 de abril. 3 diazinho de Super Saiyan, que é o seguinte. Mais de 150 action figures e colecionáveis com 20% de desconto. Peraí, peraí. Qual o nome da promoção? Super Saiyan. O que que tem de desconto? Action figures. Quanto? Mais de 150. Não pode ser. Ué, Super Saiyan. Não pode ser. Quem aprovou isso? É assim? Tô aprovado. Tá aqui, tá aprovado. Olha só. Olha só, cara. É sério, 20% de desconto é um descontão. Por exemplo, action figure do Punisher, da Sideshow, escala 1x6. Que custa? Eu tenho essa action figure. R$1.519,90, certo? Uhum. Com 20% de desconto, o cliente ganha R$300 de desconto numa action figure dessa qualidade. R$300 de desconto? Adeus, margem de lucro. Eu não tô entendendo, não é nada. Daqui a pouco a gente vai fazer propaganda, o patrão ficou maluco. Olha só. Bonés da New Era por apenas R$69,90 cada. Não. Desconto de até 60%. Não, vamos tirar isso. Vamos tirar isso. Sério. Não, tem que estar. Tem boné do Batman, Star Wars, dos Simpsons. Tem... 60%? Até 60%. É Black Friday já? Até... O ano acabou? Eu não sei, não foi eu que planejei isso. Todos os ímãs da Nestor por apenas R$9,90 cada. Eu não sei, mas... Fala mais nada. Sério, é preço muito baixo. Não, deixa eu ficar calado. Olha só. Comprou a mochila, ganha a lancheira. 5 modelos de mochila, ó. Tem BB-8, tem R2-D2, tem Homem-Aranha. Tem um monte de mochila. Comprou, ganhou a lancheira. E pra complementar a compra de material escolar, todos os estojos disponíveis para compra estarão com 30% de desconto. Tô, rapaz, não se esqueça, é só de 7 a 9 de abril. Se você quiser ver mais ofertas, você vá netstore.com.br/supersale2017. Tem link aí no post pra facilitar. Não perde mais de 200 ofertas com até 60% de desconto. Só 3 dias, rapaz. Corre lá na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Quero agradecer os nerds que doaram sangue toda semana. A gente pede pra galera doar sangue e mandar foto aqui pra gente. E a gente agradece a Level Up de Petrópolis, que doou sangue. Olha aí, muito obrigado, em peso. Francisco Frances, Pietro Saradiotto, Rodrigo Pugsley, Ítalo Reis, a turma de ciência de computação da UFRRJ, rapaz. Fernando Shiraishi, Guilherme de Pádua, Paulo Henrique de Albuquerque e Leôncio Caetano de Farias. Muito obrigado, Nerd! Cabo Solidário, pessoas que doam cabelos, Pedro Neto, Joyce Junkers e Bernardo Ticon. Olha aí! Muito obrigado para todos vocês que doam sangue, cabelos, medulas e tudo mais que pode ser doado. E também os divulgadores do Nerdcast Stories também merecem, né? Um agradecimento. Lembrando que toda sexta-feira tem um Nerdcast Stories novinho em folha. Assim que o Nerdcast é publicado no site, ele é simultaneamente publicado no YouTube ou Stories, não Nerdcast. Exatamente. Onde a gente anima trechos clássicos do Nerdcast dessa semana. Vinícius Barbosa, Gersen, Rafael Frederico, Jean-Louis Mene e Leonardo Magno divulgaram por aí o Nerdcast Stories. Muito obrigado. Muito obrigado. Divulgue você também. Arte dos fãs, temos aqui um Azaghal Jovem Nerd pelo Thiago Sullivan, ficou muito maneiro. Ó. Oh. Temos também o Billy Larga Esta Porcaria pelo Pedro Rocha, muito bom no Nerdcast RPG. E temos a tatuagem de Daniele Cristina Brambilha, uma tatuagem do Ozob. Inacreditável. Aí eu fiquei na dúvida do seguinte, a Daniele é artista? Exato. Ou é a tela? Não sabemos. Né? Porque tá aqui, está escrito assim, tatuagem por... Por Daniele. Parece que ela é artista. Será? Bom, não sei. Não sei dizer. Não sei julgar uma perna mais. Tá muito... É uma perna. É uma perna. Só dá pra ver uma perna, mas tá muito foda, cara. Ficou muito perfeito. Animal. Se você é tatuadora, parabéns pelo talento. Se você é tatuada, obrigado pela homenagem. Muito bom. Marcos Takeuchi, servidor público, 31 anos, São Paulo, capital. Ok. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Fazia um bom tempo que eu estava afim de assistir ao filme A Chegada e o lançamento do Nerdcast me deu o último empurrão. Ó. Oh. Tem dois pontos que eu achei estranho no filme. Bom, spoiler de A Chegada, né? Se você não quiser ouvir, tá usando o app, pula esse e-mail, pula lá pro final. Se você não estiver ouvindo, tem que pular para o time jump. que é 18 minutos e 10, e toma cuidado pra não cair. As cenas que ela se torna fluente na língua alienígena são quando ela vive os momentos em que está ensinando a linguagem. O que significa que o futuro alterou o presente. Me soa estranho, mas não é implausível. O que é implausível é quando ela encontra o chefe militar chinês, ela não se lembra que falou com ele pelo telefone. Como ela não se lembra de um evento em que ela foi pivotal e mudou o curso da humanidade. Verdade, ela tinha que ser mais significativo pra vida dela, né? Ela, sim. Pô, será? A gente conversou, né? Foi uma cena dramática, né? Pegando a analogia do disco de vinil do Jovem Nerd, eu fiquei com a sensação de que a linguagem dá a possibilidade de ver tempo em ciclos, como se houvessem várias agulhas lendo o disco em posições diferentes ao mesmo tempo. Olha aí. Nos parágrafos abaixo, eu discorro sobre o determinismo. Jesus! Senta que lá vem história. Eu achei o filme com uma pegada determinística e eu gostei disso, porque concordo com essa linha de pensamento. Ele fala aqui, ó. Sobre escolhas, eu, com meu pensamento determinístico, fico pensando que talvez ela não tenha exatamente escolhido ter a filha porque toda a vivência dela moldou a sua psique para tomar aquela decisão. A gente pensa no conceito de decisões porque nós sentimos isso, como se tivéssemos controle. Mas se pensarmos nos modelos micros, química e física, conseguimos fazer modelos que prevêem com uma boa precisão os eventos, e isso com os mesmos arredondamentos necessários para construir esses modelos. Acompanhe. Se nós começarmos a partir desses modelos micros com arredondamento para tentar prever um evento macro, provavelmente a previsão errará, porque arredondamentos geram erros e esses erros se acumulam. Isso dá a sensação de caos, mas, mesmo assim, não significa necessariamente que é aleatório. A nossa capacidade de prever é que falha. E a aleatoriedade, ao meu ver, é necessária para o argumento de escolha, porque se não existe aleatoriedade, o mundo é previsível e pré-determinado. Ok. Tá bom. Obrigado, continue. Com bom trabalho. Hari Karan Singh, professor de Kundalini Yoga. Ó. 32 anos, Itajaí, Santa Catarina. Não é yoga? Não é assim? Porque a gente fala errado, carioca fala errado, yoga. A gente fala tanta coisa errada, a gente fala 12. Foda-se. Foda-se, a gente fala yoga em vez de yoga. Yoga, unagi. Só que faltava vai, agora. Mano, o Yoga. Falava Shyamala até semana passada. Agora tá tudo Shyamalan e acha que virou mestre do Yoga. 12. Vai. Caro Jovem Nerd Azaghal, como via de regra, obviamente este não é meu primeiro e-mail. Boa. Muito bom, professor. Sobre o Nerdcast 561, num dado momento, o Jovem Nerd pergunta se existe uma língua que seja mais eficiente que a outra. Prontamente, o André responde que, dependendo de como se entende como eficiente, o inglês tem um diferencial. E cita o exemplo de que no inglês é fácil tornar qualquer palavra um verbo. Uhum. Foram citados exemplos como Google, Googled ou PDF. Não pronuncia, gente. Não consigo falar yoga, quanto mais... PDF, sei, o cara faz um PDF. Uhum. Nisto, o Jovem Nerd comentou um artigo onde pessoas que aprendem matemática usando o ábaco conseguem fazer contas de cabeça com mais facilidade do que pessoas que aprendem uhum. na forma convencional. Uhum. Ábaco é aquele negocinho em chinês. Vai um pecinho pro lado? Um pecinho pro lado, Nesse momento, me veio algo que pra mim é muito comum, que os nossos professores de yoga... Existe uma linguagem que torna a mente muito mais eficiente, não apenas no seu contexto de comunicação humana, mas na questão cognitiva com a própria mente. Como se tivéssemos acesso ao boot da mente. Olha aí. Na linguagem raiz. Olha aí, se prepara. Usamos essa tecnologia no yoga. São estruturas linguísticas que não têm uma tradução específica. Uá. Elas são formatadas para que, ao serem entoadas ou mentalizadas, formem uma vibração capaz de desestruturar os padrões mentais. Ele tá falando aquele om? Mas é tipo om. Mantra? Mantra? É, om. É o om? Será que é o om? Não sei. Tô curioso. Tem o om e tem isso, né? O om não é uma coisa aquele, budista? Aquele é yoga? Não é? Mas eu acho que o yoga pegou o om, não sei. É. Tá ah, não, ali. Isso é nebiose. Nebiose de Wom. Tinha tudo, tipo, né? O Pai Nosso fechava com Wom. Exato. Bem, vamos continuar aqui onde eu estava. Desestruturar padrões mentais. Mas veja bem, diz ele. Este desestruturar é no sentido de que a mente não fique viciada na própria função natural de organizar os pensamentos e, com isso, criar neuroses. Olha aí. Pois é isso que a mente faz se ficar no piloto automático. Cria neuroses, olha só. No Kundalini Yoga é o Gurmukh. Mas é muito popular o sânscrito. Uhum. E a forma de utilizar é através de mantras que são repetidos num ciclo de tempo. Fazer isso de forma consciente é como hackear a própria mente. Olha aí, eu já fiz meditação. Uhum. É do caralho quando tu consegue fazer, atingir lá a parada, né? Que parada que tu atingiu? O relaxamento total, ó, não pensar em... É difícil pra caralho, mas eu já consegui, o meu labirinto foi... Não pensou em nada? É, assim que é meditação, você tem que... Você conseguiu não pensar em nada. Tem que desligar nada na sua mente. É muito difícil, é muito difícil. Tinha uma montanha, um carvalho, nada. E aí, sabe o que aconteceu? Na casa... O meu labirinto foi pro caralho. Sabe qual é o labirinto que te dá o equilíbrio? Eu sentia que eu tava girando no próprio eixo, sabe? Tipo um porquinho no espeto do... Sabe qual é? Ok. E aí, quando eu abri o olho assim, meio... Caralho, o que tá acontecendo? Eu tava deitado na cama, óbvio, né? Mas o meu labirinto tava doidaço. Isso não tem nada de psicotrópico, não, mano. Pura meditação. Eu sei. Já aconteceu isso comigo, mas era outra coisa. Não, eu juro pra Deus, não tinha nada. Como o próprio Jovem Nerd colocou, da mesma forma que o personagem do filme não obteve nenhum superpoder ao perceber a linguagem atemporal dos alienígenas, o sistema de mantras através dessas linguagens milenares oferece a possibilidade de renovar toda a estrutura essencial do indivíduo e, com isso, eliminar crenças ou padrões neuróticos, por exemplo. Caraca, olha, tá indo longe. Ou fortalecer o estado de concentração plena. Uhum. O famoso mindfulness. Olha. Não é superpoder, mas vai dizer que não quer ter a sensação de hackear a própria mente e sair da Matrix. Olha só. Diz ele que é possível. Olha aí, faltou deixar o telefone aqui pra lá. Faz muito tempo que eu não medito, hein? Eu não sei mais fazer isso. Eu acho que eu preciso dar uma estudada. Faz muito tempo. Muitos anos. Muito tempo que você não... Quantas vezes você meditou antes de ter muito tempo que você não medita? Não, assim, que eu... Você meditava, não, você era um cara zen. Era isso? Não, cara. Minha com arroz integral e meditava. Eu deitava e eu botava uma música dessas New Age, né? Do Maurício Duboc. Maurício Duboc, exatamente. Uhum. Prainha, aquela coisa. Escuro e tudo não aí. Fecha os olhos e tenta... Tenta esvaziar. Nada, não pensava em nada. Não tinha uma árvore. É muito difícil hoje em dia. Não tinha uma montanha, tinha nada. É muito... É, você tenta, pensava, né? Pensava num preto? É, tipo, cara, é muito difícil. Porque a gente sempre tá... Eu falo assim, não pensa na parada. Não pensa em nada. No diabo. Bah, não pensa no diabo. Exatamente. É muito difícil, cara. Sabe o que é um mantra? É. Cthulhu deve ser um mantra. A forma porque real. Porque não existe maneira de falar, pronunciar. Ele não deve ser uma palavra, ele deve ser uma vibração. É, uma coisa muito gutural. Mas é gutural, é. É? Que a gente não consegue. Você pode chamar ele de Creyson, pode chamar ele de qualquer coisa. Não tem pronúncia. Não existe pronúncia certa. Não, né? Porque nós somos biologicamente capazes de pronunciar o nome de Cthulhu. Aí. A gente vai falar das três temporadas com spoiler. É isso. É, né? Claro. Não tem como falar de Além da Imaginação Millennial sem spoiler. Porra, cara. Tá ótimo, porque eu só vi 4 episódios da terceira temporada, então, pra mim, vai ser tudo novidade. Você foi avisado com bastante antecedência. Mas eu perguntei pra vocês quais são os melhores episódios. Ninguém se dignou a me responder. Ah, a gente trabalha muito, Fred. Aham. A gente vai falar na ordem, né? A melhor maneira. Pegar a lista de episódios e mandar ver. Exatamente. Antes de a gente começar a falar, eu queria indicar a arte do Butcherbilly. Butcherbilly é o cara que já fez 2 camisetas pra gente. Fez a do Tears in the Rain e a do Sly. E ele mistura cultura pop com música, né? Uhum. Mas nessas específicas não é assim. Ele faz artes independentes, né? De música e tal. E é muito foda, cara. Porque tá tudo que acontece no episódio ali nas artes, mas sem spoiler. Bem maneiro. Fica aí o link no post pra quem quiser ver. E quem estiver usando o aplicativo está vendo algumas imagens já. Tá com soluço, cara? Não, deu um refluxo. Pantoprazol, bromoprida e hidróxido de alumínio. Fui fazer ultrassom, o médico nem falou comigo, de tão fudido que eu tô. Normalmente o médico fala e pergunta alguma coisa, né? Fígado. There is no such thing. O cara passou o ultrassono pra minha cara, deu um tapa no meu ombro e falou: tchau, boa sorte. A primeira temporada só tem 3 episódios. Foi em 2011, finalzinho de 2011. Pera, eu não entendi. A primeira temporada só tem 3 episódios? É uma temporada de 3 episódios, é sério? 3 episódios, sim. Isso acontece, Sherlock, essa série que todo mundo endeusa aí. Também, a primeira temporada tem 4 episódios, não é isso? 3 também. Caralho, 3 também? Nego lança pra ver se vai ficar legal. Mas uma temporada de 3 ou 4 episódios é muito vacilo. É, mas é assim que eles foram testando. Mas os episódios são maiores, porque também é um modelo meio britânico isso. Que tem, o próprio Sherlock, ele tem 1h20, por aí, é um pouquinho diferente do modelo tradicional americano, né, que é de 45 minutos, tudo. Então tem esse padrão, sim. Mas os Black Mirror tem 1 hora, sim, 1 horinha. Hoje eu admito que eu sentei ali na frente da televisão pra tentar ver algum, mas infelizmente me faltou o tempo, e eu vi que tinha um episódio de 48 minutos e tinha um episódio de 1h30. É, não, mas é que esse foi o último. Bom, aí eu até entendo uma temporada de 3, 4 episódios de 1h30, beleza, quer dizer, não é na verdade, né, mas é como se fosse uma temporada de 8 episódios, 6, sei lá. Bem, é, meio válido. Ok, vamos lá. Tendo dito isso, não acrescentado nada. mas nós estamos aqui para isso, para tumultuar. Para sangrar o mundo. Exatamente. Alguém já falou isso, hein? Eu quero tatuar isso. Eu não vim salvar o mundo, eu vim sangrar o mundo. Eu vi o senhor tá falando. Exato, é a frase dele. Exatamente. É um poeta. Eu sou. A meta é o tumulto, sempre. Na dúvida, tumulto. Eu escolho tumulto, né? Como diria ser. Vai ver tumulto. Eu escolho tumulto. Na dúvida, grita e corre. Né? É assim que você desperta o tumulto, né? Exatamente. Aponta pra cima, grita e corre. Sempre grita fogo. É, olha, faz maravilhas. É. Juro. Professa milagres. No metrô, então, é ótimo. Aí, tem outra frase que se tu gritar no metrô em Paris, tu desperta mais caos. Ai, medo. Qual? Não. Não. É melhor não. Tumulto, mas sem anarquia. Não. É, vamos preservar pelo menos a ordem. O primeiro episódio chama-se The National Anthem, né? O hino nacional. Esse episódio é o seguinte, ele é foda pelo seguinte. É foda mesmo. Ele é um episódio que ele fala, é assim, ele vai separar o público. Exato. Isso. Quem vai assistir e quem não vai, mano. Exatamente. Mas deixa eu te falar uma parada, uma experiência minha. Tava todo Ai, mundo falando. Que medo. O rei do bacon. Boa. O rei do bacon, isso aí. Cuidado. Ai. O rei do bacon não, o pai do bacon, né? Não. A minha experiência com Black Mirror foi o seguinte. Todo mundo nas minhas redes sociais falando bem da porra da série. Todo mundo falando. E eu fui ver sem fazer a mínima ideia do que era. Uhum. Entendeu? Eu não li sinopse, crítica, porra nenhuma. Nada. Botei lá, comecei a ver. Achei que era uma série. Que era tipo vários episódios que era contínuo, né? Exato. Não era episódios independentes. Uhum. E aí... Você fala, pra onde vai isso, né? Eu falei assim, caralho, se o primeiro episódio foi escroto desse jeito, maluco, imagina o que vai ser. Aí eu só me liguei e comecei a dar mais valor para o primeiro, depois que eu vi o segundo e vi que não tinha nada a ver. Eu assisti o primeiro e eu desisti. Faz um tempão que eu assisti. Não assisti em 2011, recentemente. Sim, sim. Mas eu falei, eu vou ver qual é desse Black Mirror que todo mundo fala. O pessoal da Pixel Wolf já tinha indicado pra gente alguns anos atrás, inclusive. Uhum. E eu falei, agora tem tudo na locadora vermelha pagar nós. É. Falei, vou assistir. Cara, quando eu vi, eu falei, puta, desisto. É demais, até pra mim. Até pra mim, que já chafurdei pelo mundo, cara. Eu falei, não faz sentido a história. Tu fala que chafurdou porra nenhuma. Ah, tá bom. Quem chafurdou foi o Alex André, que foi em show de sexo em Amsterdã. É verdade. Mulha, vamos voltar agora pra história? Vamos voltar à história? É verdade. É verdade. Não é segredo. Eu fui com a minha esposa. Não, não é segredo. Só pra fazer um negócio radical. Brincou de múmia no show pornô. Mentira. Brincou de múmia. Eu não interagi com ninguém, não. Foi ver a terceira idade sibilar a linguinha. Nossa, sabe? Tipo, senhora! Caralho, cara! Tipo, tal qual uma cascavel? Senhor Cato, sabe dessa história? Mexe a bunda e se bila a língua. Olha só, pelo nível do programa, eu vou dizer que não sei. Por favor, me conte. Não tem nada demais, cara. A gente falou assim, ah, vamos fazer alguma parada radical. Não. Ninguém queria fumar maconha. Aí a gente foi num show aí, no Light, Red Light. Eu fui 3 vezes pra Amsterdã e não fui em nenhum show, cara. Em compensação... Caralho! Que isso, rapaz? Eu quis falar... maior bebedor de café de Amsterdã. Peraí, temos aqui, aparentemente, mais um programa que vamos gravar até as 3 da manhã e não vai pro ar. Mas tudo bem, o Bim tá liberado. Eu quis fazer uma parada radical em Amsterdã, fui no Ice Bar. Na verdade, primeiro eu fui no parquinho de criança, pulei no pula-pula, destruí o pula-pula das crianças. Depois eu fui no Ice Bar. Foi essa sequência da night. Ai, meu Deus. Ah, aquilo ganando, nem me lembro. Foi muito constrangedor, cara. É claro que você não se lembra. Você devia estar completamente alcoolizado. Não tava. Eu não bebo. Tá vendo? Sua mente, ela se travou sobre si mesmo, tal qual uma concha de vergonha, aonde você guarda este momento íntimo no qual você sofreu uma paldurecência. Não, palco. De forma alguma. Não. Foi justamente o oposto. Aí é Black Mirror, amigo. Pera, rapidão. Esse é um episódio Black Mirror e o personagem central é o Dudu, que tá chocado com a revelação dos amigos, tá ligado? Não consegue nem falar. Não. Eu tô só observando. Eu acho que o Sr. K nesse programa está incorporando o espírito do Black Mirror. Sabe aquele olhinho sorrindo, quebrado? Aqui no Sr. K. Pode até fazer a vitrine aí, porque... Eu sou um conhecedor da psique humana. Mas sim, do pior da psique humana, entende? Eu acho que nesse programa é um programa que isso pode ser exposto. Eu posso fazer uma análise aqui sobre as pessoas em geral, entende? Então. Mas voltando, tentando voltar ao episódio do Black Mirror, se for possível. Ah, sim, é. Black Mirror. Sim. Então, estávamos falando sobre isso. Qual é desse episódio? Eu assisti 2 vezes, porque a segunda vez que eu assisti foi com a portuguesa, e aí a gente conseguiu avançar pro segundo episódio. Ela segurou tua mão, né? Segurou e a gente foi junto, é, exato. Vamos junto. Não, olha só, é rapidinho. A princesa é sequestrada, na Inglaterra. Sempre quando se fala princesa sequestrada, a frase é muito estranha. Por quê? Porque parece uma aventura do sei lá, Super Mario. Princess Bride. A princesa da família real. Black Mirror sempre acontece num futuro próximo, é isso. Na Inglaterra. É, ele é um exponencial da nossa tecnologia que existe hoje. Só que esse episódio é o que menos explora essa relação do ser humano com a tecnologia. Na verdade, a série não é pra ser uma ficção científica pra tentar imaginar o futuro. Ela simplesmente quer examinar a relação do ser humano com... É ficção científica, é só isso. Mas a ideia é a relação do ser humano com a tecnologia, entendeu? Enquanto o Twilight Zone pegava coisas mais etéreas e... Fantásticas, né? Isso. Mistérios e tal. É, a parada é a ficção científica supre esse lado de fantástico. Sim, e ela é bem pé no chão, bem... É. Bem mundano. Exatamente. Não é nada... A maioria das coisas não é nada exorbitante, né? Tanto que Black Mirror é a tela, né? É a tela da TV, do smartphone, do tablet. É, de tudo. É de onde você tá assistindo. Exatamente, essa é a Black Mirror. São episódios, obviamente, dado limitações óbvias, viáveis, possíveis de acontecer na realidade de hoje em dia. Se não na realidade alguns, de hoje em dia... Alguns não, né? Uma caricatura. Aí que tá, tem umas coisas que exageram um pouco, mas por outro lado também acho interessante ver a série. Pra quem vai ver e falar, não, aquilo é um exagero e tal, observar a série também como uma sátira, / crítica. E aí você observando dessa forma, você permite esses exageros, porque a questão ali, isso que é o bacana da série, antes de entrar no mérito, é a discussão que se faz em cada episódio. Pra mim isso é o que vale. Então, às vezes... É, bem porque uma hora e meia de bombada no suíno não é uma frase inacreditável, sério. Não. A tecnologia desse episódio é esse Viagra inacreditável. Mas olha só, eu não vi o episódio, como eu disse, eu só vi 3 episódios ou 4 da terceira temporada. Afinal, o cara chega realmente a comer o suíno? Então, deixa eu dar a sinopse. O hacker sequestra a princesa da Inglaterra. Não é hacker. Ele é um hacker. Ele é um pintor. É um artista plástico. Então, cadê a tecnologia dessa parada? Não era o hacker? É um artista plástico. Não tem que hacker. Vira a tecnologia é o Viagra. Então, beleza. Artista plástico que sequestra a princesa e fala pro premier que ele tem que passar a brocha no porco. É isso? Ele fala que o primeiro-ministro tem que transar com um porco em televisão, né, nacional lá, e ele descreve ângulos de câmera e tal, de uma forma toda específica. que seria impossível de falsificar. Se o cara tentar falsificar, ele mata a princesa, é isso. A melhor parte é quando o cara chega, o assessor chega pro primeiro-ministro e fala assim: fica tranquilo, nós higienizamos ela. O que significa isso? Que eles botaram a mangueira de bombeiro na boca do porco e... Chuca chama isso, Azaghal. Chuca, chuca do bombeiro. É. Olha lá. Chuca no porco. Alex André sabe o que que é? Não sei, não. Sabe, você é desse submundo. Não. Você é especialista. Tu não sabe o que é chuca, Jovem Nerd? Não, não sei o que é. Não, caraca, sei mesmo. Que cretino. O que é chuca? Cara, é um artista, né? Um ator. Se fuder, caralho. Cara que já brincou de múmia em Amsterdã. Vem falar aqui que... Ah, não. Essa risada nervosa... Não. Essa voz tonalizada, sabe? Ela é equalizada pra passar uma certa inocência. Alex André, você deve ser um imundo. Você deve ser um pervertido, um doente. Você deve ter o visto negado em Amsterdã. O governo olha e fala: não, esse aqui de novo não. Pro senhor K que não assistiu o programa, é isso. O cara sequestra a princesa da família real e aí fala: se o primeiro-ministro, o premier, não transar com um porco, com um suíno, na hora tal, em rede nacional, e não pode fazer cara de nojo, tem que ir até o final. Tem que ir até o final, tem que engolir tudo, é isso. Tem que ser no amor. Tem que ser na vontade. Não precisa ter amor, só precisa ter vontade. Se não for do meu jeito, a gente mata a princesa. E aí, o drama da série, o dilema do moral do episódio é: transa ou não transa com o porco? Uhum. Né? Com a porca, no caso. Então, vamos lá. Primeiro, eu achei maneiro o Sr. K não visto alguns episódios, porque teremos a oportunidade de chocá-lo aqui no ar. Vai ser mais famoso. Sempre traçando paralelos com a vida do Alexandre. Não, vai ter que entender. Ah, você falou aí que não tinha ficado meio bolado com esse primeiro episódio e tal. E eu concordo, sim. Eu acho que também é um episódio que é um pouco diferente dos outros. Eu acho que é um dos únicos episódios que eu não gosto tanto, porque o que eu acho bacana do Black Mirror é você não saber exatamente o que vai acontecer no final. É aquela coisa do mistério. E esse episódio, eu acho ele... Não é, ficou muito naquela coisa do choque. Ele foi um episódio um pouco linear. Ou seja, a gente já sabia o que ia acontecer, que o cara ia fazer acontecer e tal. Porém, tem uma coisa interessante desse episódio aí que eu acho que ninguém sacou essa discussão. Independente de porco, não porco, bacon, não bacon, etc. O lance é o seguinte: depois que ele consuma o ato lá com coisa... Ah, então ele dá uma... Ele acaba... Não. Vai na televisão, o país inteiro, o mundo inteiro chocado. É o ponto que eu vou falar agora. Depois que o primeiro-ministro, né, que ele consuma o ato, cara, a popularidade dele sobe absurdamente. É. Eu acho que esse que é um pouco a discussão que o episódio traz, né? O cara faz uma... Quer dizer, tem coisas que a gente não sabe qual vai ser a reação pública, cara. De repente o cara começa a ser dourado porque transou com um porco. Quer dizer, essas coisas não acontecem assim na nossa história, mas acontecem coisas paralelas que você pode traçar uma coisa semelhante. Essa discussão que eu acho que... Mas na real é porque, assim, a princesa era muito querida pela população e pela sociedade. E o cara não. Ele se sacrificou. Isso. Para o bem da... Mas você não concorda? Mas né? A princípio, o que você pensa que vai acontecer é que o cara, a partir daquele momento, vai ser... Sempre todo mundo vai olhar pra ele e vai lembrar que o cara transou com um porco e vai ser visto como, sei lá, enfim, sei lá o quê. E não, ele é visto como um herói. Esse isso, é o isso, nome, isso, isso. Acho isso. Que essa discussão... Em compensação, a vida pessoal dele vai pro saco, vai, né? Pro caralho, a esposa continua casada, mas só pra aparência. Então não vai pro saco nem pro caralho, inclusive, é justamente pro outro lado, vai. Mas e é interessante que eles falam que o cara libertou a princesa e se matou 10 minutos antes de começar a parada. É, porque o cara não era um assassino, ele não era um psicopata. É, o que fala no final é que aquilo é uma primeira obra de arte, sei lá, televisiva... É, o cara fez do século 21, sei lá, do século 21, é isso. É, mas é um psicopata, né? Não, mas ele, o objetivo dele não era causar dor à vítima, é o que eu tô falando. Uhum. Ele sequestrou a vítima, usou, ela era um meio pra ele provar alguma coisa, entendeu? Ele finge que corta o dedo dele. Ele corta o dedo dele mesmo. Corta o dedo dele, né? O que prova que ele era um artista de mãos finas, né? Porque a princesa era magra, né? Então não tinha dedos masculinos, né? E aí eles só descobrem depois. A não ser que ela tivesse man hands. Outra coisa que é interessante nesse, que também é outra discussão que tá no meio desse bolo aí, que também as pessoas, que também é interessante levantar, é que o vídeo que o cara grava e coloca na internet começa a ser reproduzido muitas vezes. E aí o próprio governo fala: pô, a gente não pode, o que a gente pode fazer? A gente não pode derrubar a internet? O cara fala: cara, não adianta, vai ser pior porque vai continuar. Então isso também é uma coisa do vídeo que cai na internet e você perde completamente o controle. Quer dizer, perde a internet controle. Hoje. E aí entra um pouco da relação com a tecnologia aí, que talvez alguns não tenham visto, mas ela se torna uma entidade viva. É interessante isso ser o primeiro episódio, porque depois fica mais, a crítica fica mais forte, a coisa fica mais, enfim. É, tem outras coisas que o episódio também lida, que são a curiosidade mórbida das pessoas. Sério, é porque eles falam, não vejam, né? Isso. E tem bar que, ao invés de passar o Super Bowl, tá passando a carcada do porco. No hospital, maluco. Tem nego no hospital vendo a parada. Exato, exato. Então, assim, o país inteiro para, não tem uma pessoa na rua, final de Copa do Mundo, Inglaterra e França, tá todo mundo vendo o jogo, cara. É isso que tá acontecendo. Isso. Todo mundo ficou, e isso é real, as pessoas são assim. É um espetáculo do horror, né? E vou além, ainda passa o sentimento que as pessoas têm compaixão pelo cara, as pessoas dizem que não querem que aquilo aconteça, mas no fundo elas querem ver aquilo. É claro, exato. Agora, olha só, eles falam assim, olha só, aquele negócio dela ter se libertado 10 minutos antes, eles falam assim, olha, nunca, por motivo nenhum, deixa ele saber disso, né? Porra! Se o cara ia se matar, foda, né, cara? Agora, minha pergunta aqui é, quem salvava a princesa? Nem fudendo, velho. Eu caguei pra princesa. Eu caguei pra minha vida como político. Olha caguei. Só, a instituição da monarquia já deu, né, amigo? Já tá na hora de acabar. Eu acho que a Inglaterra, um país pra frentex, pode adotar outro tipo de pra governo. Frentex, você entendeu o meu argumento? Cara, que se foda, família real. Eu não vou fazer um negócio ali com o porco. Tá maluco, caralho? Não achei o pau no lixo, porra. Mas o porco estava higienizado, senhor cara. Agora sim, né? Nego faz a chuca do porco e dá um Viagra pra ele, cara. Cara, um Viagra que fez o cara aguentar uma hora e meia de bombada no porco. Parabéns. Caralho. Mas pelo menos o cara vestiu um saco de 100 litros de lixo ou não? Ele foi ali... Ele deve ter usado um Pirelli. No couro, não é possível. É, por isso que tá higienizado. Não, era no couro. O cara não usou preservativo? Acho que não. Nossa. Eu quero saber do Jovem Nerd. Jovem Nerd que é cheio de salvar o mundo aí. Salvar o mundo. Você ia salvar a princesa? Qual ia ser a tua carreira? Não adianta fazer isso. Não adianta. Não adianta fazer essa pergunta porque ninguém tá na posição de primeiro-ministro aqui. É outra parada. A vida. Mas vamos supor que você é o primeiro-ministro da podosfera. Não, cara, ninguém salvava a princesa. Isso eu concordo, Jovem Nerd. Isso tu é mesmo, cara. Primeiro-ministro é podosfera. Não, porra nenhuma. Não, ninguém salvava a princesa. Tu não salvava. Caraca, você ia deixar a família real. Você tinha que salvar um Nerdcaster. O Sr. Kak. Olha, Kak é a sua princesa. Não, toma no teu culpa lá, Tucano. Não vai ter o cara que é a sua princesa. Não, caralho, não. Não, é isso. É, você é a joia dessa coroa, cara. Tá bom, vamos lá. Jovem Nerd. Não, começa. Se eu tivesse sido sequestrado por um pintor maluco que exigisse que... pintava com brocha. um pintor de brocha. E ele exigisse que você copulasse em rede nacional ali no intervalo de um bloco e outro do Jornal Nacional. Live no Facebook. Live action. Eu vou ser um cara bacana contigo, não precisa nem ser uma hora e meia. 5 minutos com um suíno simpático. Aquela porca tava legal. É, porque é simpática. Lhe pergunto, eu voltaria ao trabalho segunda-feira ou teriam que achar outra pessoa para o meu local, para a minha sala? Teríamos que escolher um substituto pro balcão do inferno? Como se daria essa situação hipotética? Teríamos que botar Caquinho Visita? Vai se fuder todo mundo, porra. Ou seja, temos aí a resposta. Foi um prazer, queridos. Foi um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, Fred. Jovem Nerd, sem moral. Seguro de vida fudido. Já, malandro. Seguro de vida já. Eu tô fudido nessa vida. Não me sobra nada, cara. Por que você tá botando a sua vida na minha mão? É um dilema moral, é isso aí. O primeiro-ministro, ninguém pediu pra ele botar a vida da princesa na mão dele. Ele foi escolhido pelo acaso, pela desgraça. Você tá sendo escolhido por essa desgraça. O senhor K tá lá com a forca no pescoço. Já cortaram o dedo dele fora. E aí, qual é a sua escolha? É na semana seguinte falar, gente, infelizmente o senhor K não está mais entre nós. Senhor K, infelizmente. Porque eu me recusei. Senhor K sofreu um colapso quando deu uma porquinha. Inclusive, depois podiam usar a porca pra fazer sanduíche do Cozinha Jack. A mesma porca temperada pelo Jovem Nerd. E a porquinha é rosadinha. Pode se fuder. Pink ass. Vai se fuder. Dá pra usar, Tucana? Porquinha marinada do Jovem Nerd, sanduíche especial? Com uma maçã na boca. Tem que refazer a chuca depois, né? Olha só, eu vou apelar pro lado financeiro. Jovem Nerd, imagina a camiseta que isso não ia dar. Ia vender milhões, cara. Ah, fudeu, pô. Ok, acabou o Nerdcast, agora vamos ter que gravar outro sobre os outros 15 episódios. Bom, a gente tem um outro episódio que é o 15 Million Merits, que é aquele da bicicletinha da... Não é que a galera fica pedalando. É outra aprovação também. Esse episódio é chato pra caralho. A verdade é, eu acho Black Mirror overrated pra caralho e a maioria dos episódios é um saco. Essa é a verdade. Eu não acho a maioria um saco. Acho que tem um chato, sim, mas... A parada é que os bons compensam os chatos. É, muito bons, exatamente. A real é que você pode assistir só os bons, vai. Você não precisa assistir os chatos. Pode, é. É legal que você pode escolher, exatamente. Mas olha, eu concordo contigo, Azaghal, que tem uns chatinhos, mas é o que eu tô dizendo. O bacana é a discussão que se gera e também é aquela coisa de sempre quando você vê um episódio do Black Mirror, você tem aquela sensação que o cara tá falando do Além da Imaginação. Você não sabe o que vai encontrar, um novo conto, uma nova história. Então, às vezes pode ser chato, mas pelo menos gerou um mistério, gerou uma discussão e acho que isso que é o bacana. Mas eu concordo com você que tem alguns que o roteiro, às vezes, não, enfim, não, talvez não seja o ideal, né, cara? Peraí, roteiro não ideal, a gente tá falando de Iron Fist? Esse é o que? Os caras ficam fazendo exercício pra ficar juntando créditos pra ter alguma regalia na vida. Na verdade, né? Eles ficam fazendo exercício pra gerar energia, né? Era isso? Eles são meio que... É o trabalho deles. E aí eles ganham... A monetização deles é pelo tanto que ele trabalha. Mas aí tem uma parada interessante que o cara é obrigado a ver comercial lá, uma parada pornográfica lá, e o cara fica querendo, sabe, tapa os olhos, tapa os ouvidos, aí o negócio dá pausa e só volta quando ele voltar a ver, né? Ele não consegue... A galera tá presa ali, né? É, né? Peraí, que episódio é esse? Os caras são obrigados a ver filme pornográfico pra ganhar dinheiro? Não é isso tudo. É um futuro distópico onde as pessoas não vivem outdoor, elas vivem dentro de ambientes fechados, sem janela, sem porra nenhuma. É tipo uma estação espacial, parece, assim, dá a entender. É. Ou dá a entender, pode não. Tem um subterrâneo, né? Mas não tem espaços abertos. Coberto de monitores por todos os lados. Todas as paredes são monitores. E o tempo inteiro eles estão usando essa mídia pra se entreter ou pra receber propaganda. Então, os monitores estão o tempo, eles podem assistir, jogar os joguinhos, assistir os programas lá que existem, e pra isso eles têm que consumir a propaganda, o AdSense que rola lá. Se eles não quiserem assistir a propaganda, pode pular, mas aí você gasta uma grana. Que ele conquista pedalando. E a história é que tem um concurso lá, um American Idol lá, concurso de canto. É um reality, né? Um reality de talento, né? É um X Factor. Você gasta lá uns milhões de créditos pra entrar e ter uma chance de sair daquela vida ali, e virar uma celebridade e tal. E aí ele... Tem gente que quer ser cantor, tem gente que quer ser ator. Exato. E aí ele sacrifica aí pra uma garota que ele conhece. Mas a parada desse programa, que assim, pelo que mostra ali, não existem muitos programas. Existem algumas formas de entreter e controlar aquela população, que é sexo, violência e música, vamos dizer assim. Exato. É. Joguinho. Bom, mas o joguinho é violência normalmente, né? Ou humilhação, mas que é uma forma de violência, né? Tem um jogo lá de jogar torta nos gordos, tem um jogo de dar mangueirada no gordo. E tem mas o negócio é zoar o gordo nessa porra desse mundo? Eu tô fudido, a gente tá fudido, caralho. Estamos todos fudidos. Fudeu, meu irmão. Fudeu. Só o Tucano e o Dudu aí que não tá pedalando lá, feliz hoje. A gente tá tomando uma guerada de reality show. Vamos reformular essa porra dessa frase, vamos. Fred, o Jovem Nerd fez a escolha, tu ia tomar mangueirada, não tem jeito. O que eu acho interessante é que o programa, esse programa, ele vem de esperança, que é algo que é necessário pra fazer a massa estar sob controle, né? Ela ter aquele sentimento de, eu posso sair daqui e ser alguma coisa se um dia eu conseguir juntar dinheiro pra ir pro X Factor genérico. E a outra é que eles tentam controlar a massa com pornografia e com violência. Então, na real, esse episódio é sobre isso, sobre controle de massa. Sim, sim, sim. E ele acaba dando lá os milhões de créditos dele pra menina que ele conhece e tinha esse sonho, mas não tinha. Que ele ganhou esses créditos do irmão. O irmão faleceu e ele ganhou os créditos. Isso. E aí ele deu pra garota que tava afim dela, gostou dela e falou, vá lá, eu te dou os créditos porque eles já não são meus mesmo, eu ganhei do meu irmão, whatever. E ela queria ser cantora, né? Isso, pra ela entrar no concurso de reality de cantoria lá. E aí como é que termina? Eu não lembro. Ela, como cantora, não vai bem, mas os caras acham ela bonita e falam assim, mas pra pornografia tu teria uma chance. Hein? Pra pornografia e aí, tu dá. No final das contas, ela vai pra pornografia e ele do quarto dele é obrigado a ver. No final das contas, não. É o meio do episódio, né? Sim. Porque depois ele ainda se jura vingança. Assim, tipo, você tem vingado os caras. Ele começa a ver dentro do quarto dele, que é todo de telas, começa a ver a menina que ele gosta indo pro programa de pornografia. Então, mas tem uma parada que é. Quando a pessoa vai participar do reality show, do escape, né? Do escape da parada, ela tem que tomar um remédio. Ela toma uma birita lá, um negócio, que manipula a sua percepção e você fica mais controlável no palco. É. Pra você não ficar muito imprevisível quando estiver ao vivo. Mas eles não falam o que que é. Eles falam que vai melhorar, tipo, vai melhorar a sua performance, alguma coisa assim, pra você ficar relaxar. E aí ela fica meio confusa e o cara fica falando, não faz isso. E aí eles tiram o cara e ela topa. Ela topa essa... esse, virar a Sasha Grey. E ele fica puto e fala, eu vou agora juntar uma grana e vou lá nessa porra também. Pô, esse episódio é longo, hein? É longo, é cansativo esse episódio. É. E aí ele vai, só que ele não toma a parada. Ele dá um migué, não toma a parada e quando ele vai se apresentar, ele na verdade tira um caco de vidro gigante lá que ele escondeu, sei lá como. Finge que vai se matar. Finge que vai se matar e os caras, adorei essa catarse sua aí. Tem o Carlinhos Brown, o Daniel, Claudinha Leite, aí batem palma pra ele. Ele vira o Cauê Moura do... do Black Mirror, sacou? Pode crer, né, velho? Uma vez por semana ele pega o caquinho de vidro, xinga muito. Ele faz o giro de quinta. Faz, exato. Xinga, reclama por 15 minutos. O cara fala, ó, gostei desse estilo aí, faz um programinha de 15 minutos semanal, e aí você mora num lugar melhor e o cara topa. O cara se vende também. Ele é pago pra esculachar o sistema, então... Quer dizer, ele é pago pra esculachar o sistema pra dar a impressão que existe liberdade no sistema. É. Exato. Tipo isso. Não que o Cauê Moura faça isso, gente. Só saberemos depois que ele se candidatar à presidência, como ele prometeu pra gente. Só um interessante desse episódio que eu notei, que a gente fala de distopia, a gente pensa muito naquela distopia do George Orwell, que é uma distopia mais pro lado comunista, socialista, né? E bacana porque aqui é diferente, é uma distopia altamente capitalista, então muda um pouco esse foco, acho bacana. E só uma coisa, aí no final ele faz isso pra ir pra um lugar melhor e fica lá num lugar que parece que é na superfície, parece que ele vê uma floresta. Mas aí, de novo a discussão, será que aquilo ali é uma janela ou será que aquilo ali é uma tela? É. Não adianta porra nenhuma o cara fazer aquilo, né? Mas são janelas maiores, né? São telas maiores. O que é sinistro é que é uma vida sinistra, isolada, né? Eles não vivem mais em sociedade, né? Eles convivem com alguns pequenos núcleos de pessoas, sim, mas eles não têm vida social. Quando eles, os poucos momentos sociais que eles têm são assistindo o reality show, mas e que aí já é o avatar da pessoa, nem é a pessoa mesmo, né? Ah, verdade. E aí a discussão da falsa liberdade. Você tem a liberdade de, sei lá, eu quero ir lá e botar um negócio na cabeça e matar e fazer o que eu quiser. Beleza, você pode fazer isso. Mas o cara deixa você fazer isso, só que o sistema incorpora essa tua atitude libertária e rebelde. Né? Então, na verdade, você não tem a liberdade. Os próprios rebeldes estão sendo controlados pelo sistema. Isso que é bacana. É, mas ele só é escolhido pra fazer o giro de quinta, porque o nego tá vendo que a galera tá gostando, né? Tá dando ibope. É claro, exato. E o último da primeira temporada, The Entire History of You, que eu achei o primeiro episódio foda. Esse é bom, esse é um problemaço. era o Casagal mais queria. Quando rolar isso, velho, casamentos durarão mais do que 20 dias. Não existe mais casamento. Por quê? Vocês estão pulando a cerca assim tanto? Não, cara, é porque tudo vai ser no videotape. Tudo que você falou, aí que você falou. Calma, tira uma foto no teu celular, por exemplo. Você serve na nuvem, cara, vai pra todos os teus dispositivos, cara. É sobre isso o episódio, só que extrapolando. Mas é basicamente isso. Não, hoje eu abri lá meu iPhone, tava lá todas as fotos lá pra entrar no Facebook. Pô, eu não autorizei o Facebook a pegar aqui. O cara já queria fazer Autorizou sim. Não, é que tu sabe que autorizou, mas autorizou. Exatamente, eu não sei. Aí que tá o lance, entendeu? Então, esse episódio é... As pessoas todas têm um implante ali. Todas não, a maioria. É, mas é tipo celular. Todo mundo hoje em dia tem um celular, entendeu? Não, você escolhe. Não, eu sei que você escolhe ter, mas é pirula não tem, por exemplo. Mas é tão popular... É, exato. Mas é tão popular que é difícil você achar a pessoa que não tem. Isso é, eu teria, mas não. Então, aí as pessoas têm esse chip, esse implante que grava tudo que você vê e ouve. Isso. E você pode, com um controlezinho remoto, que todo mundo ia perder o dia inteiro, aquela merda que ele controle. É, o controle remoto tinha que ser num braço, né? Exato. Tipo, um negócio, mas tudo bem. Você pode acessar os vídeos da... E né, que você gravou. Rever a sua vida ou projetar numa tela para as outras pessoas verem e tal, não sei o quê. E aí a história é que o cara... Isso já é um conceito tecnológico muito foda. E aí olha só como eles aplicam isso, interação humana, sociedade e tal. Olha só como ia ser merda. Tu fez aquela viagem e aí você volta... Qual viagem? Aquela que tu não fez. Eu não sei, são tantas. Jovem Nerd viaja de pra caralho, cara. Aquela viagem que você preferiu ficar no hotel porque tava chovendo. Eu... de não, Monique. Ah, não, te contou isso? Não, cara, ele tu contou. Te contou isso, meu Deus. Você contou o Nerdcast, maluco? Eu não sei do que vocês estão falando, mas tudo bem, vamos lá. Monique. Monique. Se não tenho Porsche, não vou até Neuschwanstein. Ah, sim, limites, claro. Aí você fala, nossa, fui a Neuschwanstein Castle e era, porra, muito bonito e tal, não sei o quê. Aí você fala, as pessoas imaginam, mas nesse caso não é. As pessoas falam, então mostra aí. Aí mostra que você ficou 40 minutos sob a neve esperando o cavalo, não veio o cavalo. Uhum. Ligado? Aí mostra a merda toda. Acabou o glamour, né? Uhum. Porra, fiquei com uma mina muito gata, velho. É mesmo? Mostra aí, quando tu vai ver. Não, né? Não era tão difícil. Mas essa história teria te salvado algumas vezes, Tucano. Lembra aquela vez lá em São Lourenço? Olha aí. Vou ficar com a menina de bolinha. De bolinha. Aí todo mundo olhou. Caralho, vai lá. Quando a gente olha de novo, o cara tá se atracando com uma desgraça. Tinha duas mulheres de bolinha. Se tivesse falado, vou ficar com a garota de bolinha. E a gente, qual? Mostra aí. Ele, sabe qual é? A gente vai lá. Garota de bolinha? É uma história antiga. Tinha duas meninas com vestido de bolinha. Uma que a gente falou, ok, é positivo, pode continuar. E a outra que a gente falaria, pense bem. É que nesse dia a gente tinha instituído o conselho, não é isso? É, porque tava demais. Tava muito fora do controle. E aí a gente falou, ó, só pode ficar se o conselho aprovar. E aí o Tucano chegou e falou, vou ficar com a menina de bolinha ali. E aí apontou e tinha um grupo de meninas. E duas delas estavam com bolinha, roupa de bolinha. Uma que a gente aprovou e outra que a gente desaconselhou. Ah, mas na outra vocês nem pensaram que poderia ser, né? É, exato, a gente falou, ele só vai na aprovada. E, puta, mandou bem, vai lá, garoto. Puta, esse é o nosso Tucano. Quer dizer, faltou foco na definição de quem era de bolinha. Exato, e se você tiver... Não, mostra aí quem é Bruno. Ele mandava o um videozinho na hora e a gente... Não, pensa bem. Você não viu isso também, Fred? As pessoas podem ver a vida dos outros, mas se a pessoa que teoricamente tá mostrando a vida permitir. Não, ela bota numa tela, que nem você bota, sei lá, o vídeo do YouTube na tela. É o celular mesmo. É o celular mesmo, você conecta. É. Caralho, meu irmão. Só que tá no teu olho. Eu imagino o nível de merda que isso pode dar, né? Sabe quando você quer lembrar de um episódio muito legal que aconteceu na tua vida? Só que aos poucos a gente vai ficando velho, bêbado, tá ligado? E vai, os neurônios vão morrendo, a gente vai lembrando cada vez menos. Ou pior, a gente vai lembrando de uma situação cada vez melhor, que está cada vez mais distante da merda que foi. Isso é bom, na verdade, né? Isso é bom, eu acho. Nesse caso, sim. Mas... E aí você rebobina. E aí você não lembra, você revê mesmo, sacou? Yes. Você revive. Se você reviver, é foda. É o que a gente falou no episódio de Westworld, que é a memória do robô, né? A memória do robô não é fragmentada como a nossa. Ela passa por aquilo de novo, né? E aí o problema é que o cara começa a desconfiar que a mulher dele tá traindo ele. Cara, é muito legal, Fred. O cara entra na festa. Primeiro ele foi numa entrevista de emprego. Mostra bem... É muito bem feito esse episódio. Muito bem feito. Todo, direção. É. Então a história é muito bem contada. Mostra que ele foi numa entrevista de emprego. Aí ele fica revendo a entrevista. Revendo as reações das pessoas, sabe? Ele fica revendo... Ah, esse cara fez isso. Ele mexeu a boca assim. Eu me fudi na entrevista. É muito legal. Isso introduz a tecnologia, né? É, o conceito. Aí chega na festa. Fala com a esposa. Tá fazendo uma festinha. A mulher tá fazendo uma festinha com os amigos. Isso. Ele chega um pouco antes, né? Acho que ele chegou de surpresa, né? Ele não era pra estar lá. É, nossa. Mas aí ficou tudo bem, tem um jantarzinho e tal. E aí depois ele fica na paranoia, rebobinando a chegada dele pra ver o que que a reação da esposa ao vê-lo. A mulher cagou pra ele ter chegado antes. É, e ele começa a ver os olhares dela pro cara. O outro cara fala uma piada escrota e ela é a única que dá risada, assim, né? Dá gargalhada. Tem uma hora que ele mostra assim, olha como é que você olha pra ele. Aí, né? Namora alguém que olha pra você como, né? Como ela olha pro cara. Aí depois, olha como é que você me olha. A cara de, sabe, tô olhando pra uma lata de lixo extrapolada, sabe? Sei. E aí, cara, aí é muito sinistro. Aí o cara bebe, que ele tá puto, ele vai na casa do cara e ele vai mostrando o desenrolar disso tudo. O cara... Que ele vai falando, você tá com esse cara ainda? Ela, não, foi um caso passageiro, antigo. Aí ele fica puxando esse negócio até descobrir o que tá acontecendo. Aí vai na casa do maluco. Aí ameaça o cara. Ameaça, o cara acessa as memórias e aí vê que ela tava tendo um caso real, recente com o cara. Exato, porque ele vê o quadro, ele vê no, sabe, no thumbnail do vídeo. É, no thumbnail, quando ele abre assim o sistema, né, com as memórias, tem os thumbnails, né, tem uma organização de arquivos. Isso, aí ele vê a mulher dele, que, ou seja, o cara estava na presença da mulher dele, sem roupa, atrás dela tinha o quadro que fica atrás da cama deles, né? Ou seja, ele viu que ela transou com o cara um tempo atrás. E ele acaba descobrindo que o filho deles, que tem 18 meses e tal, era filho dela com o cara, entendeu? Nelson Rodrigues escreveu esse episódio. Foi. Caraca, isso, Dudu. Foi gênio agora, gênio. O cara vai confrontar a mulher com isso e ele fala assim, eu quero ver se você transou com camisinha ou não, porque eu quero saber se o filho é meu ou não sei o quê. Aí ela começa a acessar, assim, e quando as pessoas acessam, elas ficam olhando pro nada com o olho branco, assim, né, pra dar a representação que a pessoa tá vendo, né, uma imagem interna na mente, né. Aí ele, não, tu não vai ver, não, tu vai deletar, bota na tela, que eu quero mostrar, entendeu? É muito sinistro, tipo assim, é óbvio que é uma relação merda, o cara é um escroto, mas, tipo assim, ele mostra todos os desdobramentos que a tecnologia pode trazer. Exato, que essa tecnologia traz, entendeu? No final o cara descobre que a mulher traiu ele e tal, não sei o quê. E ele arranca o chip, né? Não quer mais essa vida, né? Na festinha que ele chega, que a mulher dele tá fazendo, tem uma mulher que não tem o chip, né? E todo mundo fica... Roubaram o chip dela. Roubaram? Roubaram pra vender no mercado negro. Isso. Ela falou, agora um chinês pervertido tem minhas memórias. Assim, tipo assim, olha como é que eles mostram tudo que pode acontecer de consequência, né? De uma... É muito maneiro porque, assim, isso de uma certa forma existe, o negócio da conversa do WhatsApp, do me dar a senha do seu celular, é mais ou menos isso, né? A história do cara. Claro. E é interessante porque tem uma hora que mostra ele no aeroporto, pegando o voo, e quando ele vai fazer lá, passa pelo controle policial, o cara fala, me dá as suas memórias de ontem. É, 24 horas. Aí, agora me dá os seis últimos meses de memória. Aí o cara vai olhando assim, tudo rápido. Aí ele manda o software escanear pra ver se ele teve algum contato terrorista, alguma porra assim, se teve algum espaço de tempo apagado da memória. Isso. Porque na entrevista de emprego, os caras falam, a gente não vai achar aí nas suas memórias 6 meses apagados, né? É. Porque isso é um sinal que o cara fez muita merda, né? É, que você pode apagar o que você quiser. Mas se você tem um gap, um apagado, você, tipo assim, ó, esse cara tá fazendo merda. Começa o namoro, a outra pessoa chega e primeira coisa, apaga todas as memórias da sua ex. Deve rolar isso hoje em dia, hein? Entra no Facebook, apaga todas as fotos que você tem com a sua ex. Esse é o paralelo com o mundo de hoje. Só que seria apagar a memória, né? Você apaga o arquivo, a memória ainda existe, mas você não tem mais aquele arquivo, né? Mas ele chega até o bizarro de quando a primeira vez que ele briga com a esposa por causa disso, depois eles fazem as pazes, e eles transam os dois. Isso é maluco, né? Vendo na cabeça deles uma outra transa deles, entendeu? Bizarro, né, cara? Eles ficam transando que nem uns zumbis, porque eles estão, na verdade, vendo outra parada. Então, assim, eles vão explorando até onde você não imagina que isso pode ser. Mas é muito maneiro o paralelo que a gente pode traçar com o dia de hoje, que você vai trabalhar numa empresa, a empresa vasculha suas redes sociais pra ver quem você é pra ver o seu histórico. É, hoje, o governo americano pede senha de smartphone. Existem alguns casos, não é uma parada que acontece, mas tá começando essa parada de pedir senha de smartphone pra dar visto, pra deixar entrar nos Estados Unidos. No dia que meus empregadores ouvirem Nerdcast, cara, vai ser justa causa, certeza. A segunda temporada também tem 3 episódios. Começa com o Be Right Back, que é aquela que o cara, super ativo nas redes sociais, essa é muito enraizada no real. Quer dizer, até certo ponto, né? O conceito, né? Ele morre e a esposa, que tava grávida, ela acaba... Uma amiga acaba oferecendo, olha, tem um serviço que se você... Ele compra o boneco inflável, é isso? Não. Ela fala, ó, tem um serviço que se você der acesso a todas as redes sociais da pessoa que morreu, ela cria uma inteligência artificial que simula... Eles fazem uma análise de emoji e sabe qual é a sua personalidade. E ela simula uma conversa com aquela pessoa, com a personalidade dela. E se você quiser se aprofundar, você sobe os e-mails, todas as coisas que são particulares pra ter mais... Quanto mais informação, melhor pra eles criarem uma inteligência artificial. Então ela começa com um chat, conversando como se fosse o namorado. Que é um bot, né, no final. Um bot, exatamente. É. Depois ela descobre que existe como falar por voz. Ela sobe vídeos dele e tal, e áudios tudo pro sistema capturar e reproduzir a voz dele. E ela começa a conversar com essa inteligência artificial por telefone, com um bot, né? O que é bizarro, né? Porque assim, quando acontece uma fatalidade dessa que você perde uma pessoa querida na sua vida, por pior que seja, você tem que let it go. É foda. Você não pode ficar alimentando isso. É muito ruim, cara. Mas isso é bem feito porque ela tava, além de fragilizar, ela tá grávida, né? Sim, com certeza, não, assim... A motivação total ali pra fazer isso. E você consegue imaginar, e o que o Azaghal falou é verdade, eu acho que isso seria prejudicial psicologicamente pra pessoa não superar o trauma, mas, se fosse possível, existiria. Sim, Pet Cemetery. Pet Cemetery. A gente sabe se enterrar ali, a galera volta pistola. Pistola, eu não consigo entender essa parada da pistola, cara. Isso é muito enraizado especializado em tecnologias que já existem, por exemplo, do site que a gente já falou aqui no Nerdcast, que é o Crystal Knows, faz uma análise cognitiva das redes sociais das pessoas, qualquer pessoa que tenha presença em redes sociais, e te dá uns insights de como conversar com essa pessoa. Qual é o nome desse site? Crystal Knows. Crystal de cristal. Ou seja, bota lá, bota, você pode botar Jovem Nerd lá, bota tudo em redes sociais da pessoa. Crystal Knows do Etsy, é isso? Não? Então, aí o que que ele faz? Ele faz uma análise cognitiva de tudo que você escreve, tudo que você compartilha, essas merdas e tudo. E ela fala assim, ó, fulano não gosta que você vá direto ao ponto, não gosta de rodeios. É uma ferramenta feita pra relações de negócios. Esse é o objetivo primário do site. Mas ele é basicamente isso. O roteiro desse episódio é baseado nisso. Você consegue analisar uma pessoa. Uma outra coisinha sombria que também acontece hoje em dia, antes acontecia tem bastante tempo, né? Eu não vou nem falar de Facebook, que é uma coisa nova, mas quando eu usava o ICQ, olha só, teve um amigo meu que faleceu, cara, e aí eu abri o ICQ um dia e apareceu lá, ele me chamando. What? Caralho, o que é isso? E na verdade não era um alerta de aniversário dele. Nossa! No primeiro momento, isso acontece hoje em dia no Facebook também, mas já acontecia, sim, antigamente. Então, além disso, tem essa morbidez, né, que também é usada. Esse episódio eu acho muito maneiro, cara, mas eu acho que ele tem um problema, esse episódio, que é ele extrapola demais a parada. É, porque ela vai dali pra um robô, né? Ou vem um robô com a forma dele. É mais ou menos um robô aqui, tem um sal de fruta, tem um... É um construto... É, quase um clone, né? É um construto meio biológico. Só aqueles bonecos japoneses, né? Já viu essa fábrica de boneca japonesa? É uma parada muito maluca. As bonecas super realistas, é isso? Nossa. Mas esse não é o SUS, esse é ultra realista, né? Mas ele se mexe, ele anda, etc. É uma criatura viva. O ator volta, o ator que fez o papel que morreu, ele volta a fazer. Uma criatura viva. Só que não é o cara, porque não existe a essência do cara nesse construto, entendeu? Só existe uma inteligência artificial que simula o cara. Ele é que nem o garotinho do inteligência artificial. Tem alguma coisa diferente ali, mas é uma criança. Então a mulher no começo, ela tá tão carente, desesperada pela ausência do cara, que ela acha a melhor coisa do mundo. Só que com o passar do tempo, ela, como ela conhecia o cara como ninguém, porque era casada... Ela sabe que não é o cara, né? É exato, porque o comportamento não bate, entendeu? O cara nunca vai fazer o baby talk que ele fazia. Ah, claro que não. É a velha questão. Será que ele tá sentindo aquilo ou será que ele tá simulando que tá sentindo aquilo? Aquela velha questão. Tá simulando, até no próprio gosto deixar o tempo. Mas só fazer uma crítica a esse episódio, na verdade não chega a ser uma crítica porque eu tô te falando. Você tem que ver como uma coisa satírica e tal. Mas eu acho que o problema não é um problema você ter um Android e tal, se... Ih, rapaz... Que foi? Nada. Cada um vai se revelando aqui. É, cara. Então, o que acontece? O mundo, o episódio não prepara para um mundo que existe uma certa tecnologia, entendeu? Assim, o fato é que o cara fala, você pode ter algo mais preciso, sei lá. E ela nem sabia que existia essa tecnologia. Você não consegue muito aceitar, porque essas tecnologias, elas vêm sempre gradualmente. Por exemplo, se você é para ter um drone agora, ele começa a ser usado com os militares, e depois as pessoas vão conhecendo, tá? A pessoa nunca ouvi falar que existe uma tecnologia daquela, de repente ela recebe uma caixa da Amazon, eu acho que fica meio estranho, entendeu, cara? Mas seria uma única crítica ao episódio. Eu entendo. É porque eles falam que é um protótipo, mas a parada é mega perfeita, né? Mas olha, um protótipo disponível pro civis, isso não... Sim, as pessoas já iam saber que existe, entendeu? Sim, Que é a coisa, entendeu? E isso é uma coisa discutida já, entendeu? É, com certeza. É, claro, claro. Mas é porque o que interessa no episódio é essa relação dela com um cara que morreu, mas que é um robô ali, entendeu? E tanto que no final ela não aguenta mais, porque não é ele. Ela fala assim, olha, quando eles discutem, sai daqui! E aí ele simplesmente levanta e sai. E ela fala assim, não é pra você sair, você tem que discutir comigo. Falar que não vai sair, que não sei o quê. Ele não faria isso, entendeu? E aí no final ela vai pra um penhasco pra mandar ele pular e se matar, pra ela não aguenta mais daquilo. Só que ela desiste, ela não consegue. E aí mostra depois ela com a filha crescida. E a filha, hoje é meu aniversário, eu posso ficar com ele? Aí eles abrem o sótão e ele tá lá. Ela só vê ele nos fins de semana ou em ocasiões especiais, entendeu? E é bizarro porque, tipo assim, mostra que ela tem vergonha daquilo, ela não quer viver aquilo, ela quer superar, mas ainda ficou aquele fio que não deixou ela let it go, entendeu? Ele ainda tá lá pra... Ela não consegue matar o cara de novo. Porque ela vai levar pra um cara pra matar, ela vai jogar do penhasco. Isso. E aí ela fala assim, pula. Aí ele, tá bom. Ela, não, ele nunca faria isso, ele lutaria pela vida, ele revidaria e tal. Aí ele começa, ai, por favor, não me mata, matando o cara morrer. E aí ela não consegue matar o cara, né? É. Deixar o cara morrer, né? Morrer. Né? Deixar ele ir de novo, né? Isso, isso. E aí ela, por isso que ela tranca. O final é meio bizarro, assim. É, final bizarro é a coisa do Black Mirror. mas então, muito foda. Eu achei maneiro esse episódio. É porque, assim, logicamente, pensaria assim: se você passasse por essa epopeia maluca de pegar um bonecão e tal, e o boneco não estivesse funcionando, você mandava desligar, né? Logicamente falando, sim, né? Sim. Agora, ela não só mantém o boneco, como deixa ele guardado no sótão, escondido. É muito louco, né? É, como se fosse uma perversão, né? Secreta ali, familiar. Porque a filha... É porque a filha tem um pai, ele, brinca de vez em quando. Exato. Sinistro. Isso é muito Black Mirror. Esse é sinistro. White Bear. Esse é muito bom também. A garota acorda, sem memória, vê um símbolo maluco na televisão, sai de casa, um monte de gente filmando ela. Ela tá numa localização meio remota, tem prédios baixos, não tá num grande centro urbano. As pessoas da rua, todas, ninguém responde ela, todo mundo filmando ela com o celular. E aí ela é perseguida por um cara com uma escopeta, foge com outra pessoa e não sabe o que tá acontecendo. Enquanto tem gente querendo matar ela, tem um monte de gente em volta filmando ela com o celular, filmando. Que não interage com ela. Não interage, exatamente. Ela me ajuda, os caras só ficam filmando. Uma galera com máscara de bicho. É, isso aí. É, ela acorda numa casa completamente zoada, ela acha algumas coisas, uns itens e ela foge. A foto dela com uma garota. É, ela fala assim, quem é essa foto? A foto dela com um cara e uma foto extra junto de uma criança. E ela tá fugindo e tal, e as pessoas veem, quem é essa criança? Ela, sei lá, eu acho que é minha filha. Porque ela não lembra de nada, né? Não lembra de nada. E o maneiro do Black Mirror é assim, você fica assistindo episódio, assim, cara, o que está acontecendo? É muito maneiro que cada episódio você passa por esse movimento de descoberta, né? Você não sabe o que está acontecendo. Esse, o White Bear e o San Junipero, pra mim, são os melhores. E esse White Bear, cara, é uma parada que acho que capta, mais do que todos, a essência do que a gente já falou aqui várias vezes, que é o Além da Imaginação. Já tem um episódio semelhante, quer dizer, semelhante não tem nada a ver, mas do Além da Imaginação, que era parecido num ponto, que a mulher acordava e todos no hospital tinham uma cara meio bestial. Isso no Além da Imaginação, daqueles antigos, preto e branco. E ela ficava desesperada, tal, etc. Enfim, eu sei que no final ela encontra um cara que não tinha essa cara bestial, e talvez a discussão fosse quem é o diferente, é você ou não é, tal. Mas enfim, é aquela sensação de que você não pode recorrer a ninguém, que ninguém te ajuda, ninguém é igual a você, sabe? Então essa sensação é muito opressora. Cara, esse episódio pra mim é foda, cara. Então, Sr. K, ela passa o episódio inteiro fugindo, vitimada desses perseguidores, sofrendo. E existe um símbolo que identifica esses caras, né? É. Uma forma geométrica que aparece na TV logo no começo. Isso. E aparece na máscara de um dos caras, na roupa de outro. Então é tipo uma... Uma das atrizes desse episódio é do Sense8, né? É a DJ islandesa. Enquanto ela tá fugindo com essa outra pessoa, que ela diz que, olha, eles botaram alguma coisa na TV, o símbolo, todo mundo tá hipnotizado por essa merda, a sociedade tá assim, e só porque nós somos imunes, as pessoas estão caçando a gente. Então você vê que elas estão realmente no mundo opressor, em que parece que elas são as únicas libertas e lutam pela sua vida por causa disso, entendeu? Só que no final você descobre que não era porra nenhuma disso, isso tudo era um teatro, e a garota não era uma vítima. É uma condenada. Na verdade não é um teatro, é um presídio. Um parque de justiça. Justiça, exatamente. Isso. Ela e o namorado sequestraram uma criança, mataram a criança, o cara matou a criança e ela filmou. Aquela que ela achava que era a filha dela. É, ela achava que era a filha dela, mas não era a filha dela. Ela vítima dela. E aí a pena dela é sofrer como a vítima sofreu. É, o cara morreu, se matou na prisão, e ela acabou tomando toda a pena pelo crime. Então eles apagam a mente dela com a tecnologia futurística e preparam loops. É um soro lá, maluco. É um remédio que ela toma, não é tão futurista. Não, mas é. Ela revive isso ad eternum durante tanto tempo até acabar. E ciclos, e as pessoas todo dia pagam ingressos pra assistirem. White Bear é o nome do parque, é White Bear Justice Park. Maneiro. E aí ela fica sofrendo sem saber, e no final eles contam tudo pra ela ter essa epifania de terror. Aprendeu com o Shyamalan, né? E aí depois eles resetam a mente dela, e aí faz tudo de novo, né? E é sinistro, né? A gente tem na universidade um programa de iniciação à vida acadêmica, que é pros calouros, tem algumas atividades, e uma das atividades a gente botava Black Mirror pra ter uma discussão e o caralho, né? E aí pro pessoal calouro de direito, a gente passou começou esse White Bear. Pra discutir as implicações legais de justiça. É, esse episódio ele é muito maneiro, a história é muito interessante, mas ele tem um problema seríssimo, né? Seria impossível aplicar uma pena desse custo pra uma pessoa só. Ah, deve ter uma galera, deve ter uma programação de segunda a sexta. Eles têm 4, 5 atores, fora as pessoas. Tudo bem, as pessoas pagam ingresso, mas mesmo assim, cara, é uma estrutura muito grande pra condenar uma pessoa só, cara. Mas aí, o negócio é assim, a sede de justiça. Sério que vocês estão olhando na prática se isso poderia acontecer ou não? Porra. Cara, mas é uma visão válida. Porra, o talismã, o talismã que para o míssil nuclear caindo, tu não contestava, né? Não, se o ingresso for $20,000, eu acho que cobre os custos, com certeza, Zagal. Isso não é questão da discussão. A discussão aí que eu acho interessante desse episódio é a completa inversão de valores, né, cara? Você passa o episódio inteiro achando que a mulher e tal são os heróis e todo o resto é o vilão, né? E no final das contas, ela é a vilã da história. Então essa inversão é que eu acho, pô, muito foda mesmo e foi muito bem feito, cara. É meio chocante porque você pensa, caraca, as pessoas levam as crianças pra ver essa merda. Ué, né? Então, dizer, a sociedade tão de saco cheio que isso é aceitável. É porque é óbvio que ela é uma monstro, uma assassina. Mas ser aceitável levar criança pra ver um sofrimento dele é bizarro, não é, cara? Mas vem cá, isso combina com uma discussão que tá muito em voga hoje nos Estados Unidos. Não vou nem entrar na discussão aqui da gente discutindo isso, vou falar deles, que é a questão dos trabalhos forçados na cadeia, né? Muita gente fala que é a volta da escravidão e outros americanos, porque falam, não, os caras vão fazer isso porque, afinal de contas, eles são bandidos, foram condenados. E é uma discussão que também a gente pode trazer pra cá. Sim. A criança, de repente, vai lá e, não, cara, pode torturar, ou seja, o que for com essa mulher, porque ela é uma bandida condenada e fez aquilo, outro. Então, também traça esse paralelo, que coisa acontece, mas hoje é exagero, lógico, né? Uhum. Se torna quase como um conto, né? Um cautionary tale. Ó, fulaninho, saca o velho do saco? Pois é, velho do saco, nesse momento, não existe mais. Existe se você cometer um crime, se você fizer alguma coisa horrendo aos olhos da sociedade, você vai passar por isso aqui, ó. E aí leva ela pra ver. Leva a criança pra ver. Também, entendeu? Eu pensei nisso, o senhor K, mas tá corretíssimo, interessante isso. Em vez de você passar suas noites incutindo o medo, para que o medo defina limites, você mostra. É muito mais prático. Então, isso não faz muito sentido, porque senão todos os pais fariam uma excursão no presídio, falando, olha, se você se você roubar, matar, é isso mas aqui, ó. Mas tem excursão isso aqui no presídio? Tem. Então, mas você pode levar a pessoa pra situações limite dessas, pra mostrar como é a realidade. Você não faz hoje em dia. Mas, pode, mas nessa sociedade desse programa, a situação limite é controlada. Então, a parada do programa não é isso. A parada do programa é a vingança, o sentimento de vingança público. Vingança. A mulher fez um crime hediondo onde sensibilizou milhares de pessoas e ela foi condenada a sofrer o mesmo tipo de sofrimento que ela infligiu. E as pessoas, por terem esse sentimento de querer se vingar dos atos horrendos que essa mulher fez, resolvem participar desse reality show maluco de punição, entendeu? É que nem você pegar esses casos hediondos que vieram no Brasil, dos caras que jogaram a criança pela janela, ou da garota que matou os pais, e você criasse um teatro, um ARG, onde essa pessoa sofresse algo relacionado a esse tipo de coisa, e as pessoas participassem pra que isso acontecesse sempre na vida dela. Isso é televisionado no episódio, né? Mostra que isso é televisionado ou não? É um parque de diversões como se fosse uma Disney. É, você vai lá, fica lá. É um presídio, parque de diversões. É isso. Só que não é um presídio, é uma instituição de onde essa mulher está sendo condenada. Entendi. Talvez outros embarques ao lado estejam a mesma coisa. Pode ser, sim. Agora o Zagal falou isso, mas assim, não, a discussão é essa e também a discussão que o Sr. K levantou é válida também. Como uma outra coisa que também é interessante lá, que aparece todo mundo que está acompanhando, todos os civis lá que estão acompanhando, eles estão com o celular na mão filmando, né? Que também leva uma outra micro discussão, que é aquela coisa que você vai no show, cara, hoje em dia, cara, as pessoas não veem mais o show. As pessoas só filmam, cara, vem atrás da tela. A necessidade de compartilhar tudo, né, o tempo inteiro. Eu tava pensando isso outro dia, né? Não só de compartilhar, mas de ter aquela memória pra sempre. Mas aí você... E é bizarro, porque ao mesmo momento que você quer ter a memória pra sempre, a memória nunca existe. Só existe, na verdade, o registro. Porque a memória de um registro. Sim. Você não tem a memória do evento. Você tem a memória de estar registrando o evento. Exato, exatamente. Às vezes você bota o celular de lado aqui, assim, e seja o que Deus quiser, e fica vendo também. Mas whatever. Depois a memória nunca vai ser igual. É bizarro. E eu tava pensando isso outro dia, né? Relacionado a esse registro, a quantidade massiva que a galera... Eu fiquei com a quantidade de lixo, de merda que hoje a gente produz, né? Lixo digital. Que é 1 milhão de fotos e de vídeos. Você vai num... pegar um exemplo de um show. Vai num show desses aí que tem, sei lá, 10, 20, 30, quase 100 mil pessoas, é uma quantidade absurda de gente filmando de maneira mais merda possível aquele espetáculo, cara. E isso vai pra nuvem, é guardado e não serve pra nada, cara. É uma merda só, entendeu? Aí vai a discussão. Por que que você faz isso? Aí depende da pessoa. Mas também existe a discussão que talvez a pessoa faça pra dizer que está lá, pra também receber aprovação dos outros. Tá entendendo? Aí a discussão vai... É a camiseta. De uma forma... Então, mas é uma coisa, você tá num show, sei lá, julgando aqui, né? É, você tá num show ou num evento, que seja, você tira uma foto, faz uma selfie. Ah, tô aqui, tô me divertindo, é isso. Gente, toma, chupa, sociedade, sei que lá. Esse é Twitter. É, tá uma brincadeira, tá uma brincadeira. Tem gente, maluco, que começa o show, liga o celular, eu não sei onde que eu tava, acho que eu tava na Disney, sei lá. O cara ligou um celular do tamanho de uma TV pra filmar os fogos. Ficou com um braço, que nem um filho da puta, levantado o tempo inteiro, com uma merda, porque ele tava filmando em pé, tremendo pra caralho, eu trocava de mão toda hora. E ainda ficou atrapalhando quem tava atrás dele. Porque ficava aquela merda daquela tela brilhosa, gigante, ofuscando a parada. E o cara registrou aquela merda toda, que você tem 1 milhão de registros na internet já, você procura, você acha. O cara registrou aquela merda toda, ficou preocupado, toda hora olhava pra ver se tava filmando direito, não tava, então ele não tava absorvendo aquela experiência. E ele extrapolou o que a gente falou aqui de, ah, eu estou no show, me diverti. É, o cara quis fazer um registro histórico da parada, sacou? Isso é que eu acho meio too much, sabe? Mas assim, cada um faz o que quer, foda-se, né? Enquanto tiver internet pra armazenar. Mas é louco como existe essa necessidade de registrar, né? Registrar tudo, não, mas né? É bom também, por outro lado, que vocês sabem que vocês estão julgando as outras pessoas, né? Ah, tamo num parque de julgamento aqui, ô porra. Então, é. Mas olha só, existe uma inversão de valores nesse episódio, porque parque é um parque que, teoricamente, deveria ser um parque soturno, sinistro, né? Afinal de contas, você tá indo lá pra fazer uma pessoa pagar pelos crimes que ela cometeu. Sim. Só que o clima não é esse. É de felicidade. O clima é, tô indo no parque de julgamento, uhul! É. E o Best Cerimônias, lá quando a galera chega e tá explicando, ele não tá nesse, olha, gente, vamos fazer essa mulher pagar pelo crime dela. É. Não, ele tá falando, galera, vamos fazer acontecer, vamos aproveitar esse dia, sabe? Energia aí, né? olha outra discussão. Na visão daqueles que vão ao parque, aquela mulher sequer é um ser humano. Isso acontece sistematicamente, por exemplo, em guerras. Como é que você faz o inimigo? Como é que você fez lá a história dos nazistas lá com os judeus? Botaram na cabeça que os caras não eram seres humanos. Então, é a mesma coisa aqui. Então, ali era um instrumento, era um rato, tava morta já. Mas você tá se divertindo com a crueldade, entendeu? Então, no final das contas, todo mundo é a mesma merda. Também não se diverte também jogando Medal of Honor e dando tiro no computador, cara? É muito diferente, né, cara? É uma simulação ali. Mas aí que tá, nesse caso, não. É o que eu tô dizendo. Extrapolaram. Naquele caso, é a mesma coisa. Pra eles, é como se eles estivessem jogando um jogo de... Sim, sim. É isso. É o povo assistindo a execução do Coração Valente, porra. É, tava todo mundo se divertindo e vibrando. É, porra. Exatamente. É normal. É, isso não é nada que nunca tenha acontecido na humanidade. Exatamente. O cara não inventou isso, né? Não é. É só com um pouco de tecnologia no padrão humano. É, exatamente. Na verdade é o seguinte, a escrotidão humana não vem de 500 anos atrás, né, amigo? E não vai acabar daqui a 50 anos. É, e o último episódio da segunda temporada é o The Waldo Moment. Esse eu achei super chato. Esse a gente podia pular, né? Vamos pular? Eu pulei literalmente. É chato demais, cara. Eu não aguentei. Eu falei, chega, vamos pular esse. É chato mesmo, né? Falei português, vamos pular. Vamos pular. É muito chato. A primeira temporada foi no final de 2011. A segunda foi no início de 2013. Então, um ano e pouco depois. Aí, em 2014, não teve temporada. Só teve um episódio no final do ano, que foi genial, que é o White Christmas. E eu acho um dos melhores. Esse episódio é uma chupada de um episódio de Além da Imaginação. O White Bear também tem um... Mas ele não tem ritmo, né? É, eu acho ele muito longo, cara. Eu acho que o Blackmore tem umas coisas assim. De repente, eles talvez... Eu tô especulando aqui. Pegaram roteiristas que talvez estejam acostumados a escrever episódios de 40, 45 minutos e o cara te obriga a fazer um episódio maior. Então você coloca uma barriguinha ali, uma coisa ali pra encher linguiça. Esse episódio tem bastante disso. Não, mas não é. Não é pra encher linguiça. É porque o episódio parece que tem 3 histórias. Mas todas as histórias servem pra você preparar o entendimento da moral desse episódio. Porque ele começa contando a história, ele mostra 2 caras isolados numa casa na neve e, para, e ele fala que eles estão ali há 5 anos e ele tá falando pro outro cara, ah, 5 anos tu não abriu a boca, vamos conversar aí, cara, Natal, oh, felicidade. Cara, 5 anos você não abriu a boca, vamos conversar aí. É, foda-se. É isso aí, é isso aí. A seriedade do episódio já acabou. 5 anos cara, você não abriu a boca, não, vamos conversar. Não, cara, não, cara, porque não são, aí que tá, eu vou dar o spoiler, não são 5 anos, é a sensação de 5 anos, sensação. Não, mas calma. O cara tá tá. Não, não, calma, ele fala, nós estamos aqui literalmente há 5 anos, e o cara não fala, eles têm algum trabalho que eles estão fazendo ali e tal, não sei o quê. E ele fala, pô, vamos conversar, eu conto um pouco da minha vida, depois você conta um pouco da sua vida. E aí ele começa a contar, ele fala assim, olha, se você tá aqui, eu tô, todo mundo que tá aqui fez merda, então eu vou contar a merda que eu fiz. Aí ele conta a história de que ele era um coach de relacionamentos que ficava, mais ou menos que nem aquela tecnologia que você via através do, grava tudo através dos olhos, só que ele ficava ao vivo vendo através dos olhos de um cliente que ia pra night. E falando o que ele tinha que fazer. Falando o que ele tinha que fazer pra conquistar uma menina. Mas não é só isso. E aí o cara ficava com um monte de conferência com um monte de outros malandros. É lá. Que o cara fazia o coach de um cara, que era o job dele, e tinha um freela que era expor o cara pra uma outra galera, né? É, mas ele sabia que a galera tava assistindo ele. Não. A galera não. Só que aí a parada acaba dando merda porque ele sai com uma garota que era suicida e ela faz ele beber um veneno e ela também bebe veneno e os dois morrem. E aí o cara apaga tudo, aí o cara foi preso por isso, por essa merda, entendeu? É isso, ele conta essa história. Aí o cara não fala nada, ele fala assim, bom, na verdade então eu vou continuar contando a minha história. Isso era só um hobby meu que eu fazia um trabalho extra. O meu trabalho, na verdade, era programar inteligências artificiais copiadas da mente de seus donos. Ou seja, aí começa uma outra história. É, essa já é a terceira história. Não, essa é. Parece uma boneca russa, tá ligado? Exatamente. Começa uma outra história onde eles mostram uma mulher numa mesa de operação sentindo como se ela estivesse saindo do corpo dela. Ela vê ela dormindo e ela tá saindo do corpo dela, fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E tal. E aí, de repente, você descobre que é o seguinte, eles fizeram uma cópia das ondas cerebrais de toda a mente da pessoa, da consciência da pessoa, e colocaram num computador, num ovinho mecânico lá, que tem uma câmera. Já é o outro episódio lá, ó, do Android, do clone. Tá. Não, eu tô falando que você tá falando que teve a tecnologia lá de ver pelos olhos lá. Ah, sim, é. Pelos olhos, esse já é o de pegar a personalidade de outra pessoa. Ou seja, senhor K, imagina que fizesse uma cópia da sua mente. Essa cópia ia achar que é você. Esse é o grande problema do clone. O clone nunca sabe que é o clone. Só que ela não é você. Ela é um programa que simula você. Sim. Como ela é consciente que nem você, ela acha que é você. Sim. Então, a mulher, a cópia da mulher, acha que ela é ela. E aí esse cara, que é o cara que tava na merda, que tava preso, que era o coach pessoal, o trabalho dele era programar essa cópia para trabalhar ali. Ele fala assim, olha, é o seguinte, você é uma cópia digital dessa pessoa, você não é você, você é uma cópia de você, e você vai ficar aí porque você vai ser a gerente da casa dela, dos compromissos, da vida isso, dela. Entendeu? A loucura? Quem conhece melhor você do que você? Exato. Você. Sim. Sabe quando você pensa assim, ah, eu queria ter um clone pra fazer todas as coisas chatas. Exato, é isso que a gente faz. Só que aí, como eles pegaram essa consciência, essa duplicação da sua inteligência, transformaram numa inteligência artificial, essa inteligência artificial não aceita ser só um mordomão. Exato. Ela quer fala, ser não, uma pessoa viva. Eu não vou fazer isso, vai se fuder. Eles representam ela num cenário todo branco, né? Aparece ela, a mulher, o corpo dela. E aí, esse cara é tipo um domador isso. De consciências. Aí ele fala assim, ah, tu não sim. Quer trabalhar não? Então fica aí 3 semanas. Aí ele bota seta um relógio digital ali, e aí você vê uma representação de um sol nascendo e expondo, como se estivesse passando o tempo rápido, sabe, acelerado. Só que sim. Pra ela que tá lá dentro do mundo digital, tá passando em tempo real. Então ela ficou 3 semanas numa sala branca sem fazer nada. Aí quando ele aparece de volta, pra ele foram alguns segundos, né? E aí, beleza, vamos trabalhar? E aí ela continua desafiando o cara. Não, que absurdo, me tira daqui, não sei o quê. Beleza, fica aí 6 meses. Aí o negócio... Aí, meu irmão, quando volta, a mulher fala, pelo amor de Deus. Faz qualquer porra, é. Exatamente. Qualquer merda. Olha que sinistro. Aí volta pro diálogo do cara naquela casa de madeira, na neve. Aí o cara fala, isso é um absurdo o que você tá fazendo. Ele, não é um absurdo. Não é uma pessoa. É digital. É um programa. Tipo assim, isso já é assim, caralho. Eu vi uma vez um artigo, agora certamente eu não vou me lembrar onde, nem o nome, mas que era basicamente 5 motivos por que a criação da inteligência artificial seria quase que um crime contra a inteligência artificial. Sem sacanagem. Parece muito um artigo da Sex. Não, falando sério. Falando Leno sério. Leno Barbeiro. 5 motivos por que criar inteligência artificial seria um crime. Falando sério, eu me lembro de poucos, tá? São 5, mas eu só me lembro de 2 ou 3. Um que me marcou muito foi, primeiro, inteligência artificial não vai ser criada do zero, não existe, ao perfeito. Você vai passar por toda uma série de variações imperfeitas, conscientes. Você vai estar criando, em teoria, inteligências imperfeitas. Por exemplo, você vai estar criando inteligências esquizofrênicas, você vai estar criando inteligências pervertidas, você vai estar criando inteligências que sabem que são inteligências praticamente retardadas e etc. E você vai fazer o que com essas inteligências? Porque você está criando uma inteligência consciente. Quando você acabar a criação, você simplesmente apaga ela? É de uma maldade do caralho. A outra que eu me lembro bem, que se encaixa exatamente nessa situação, você vai criar uma inteligência artificial pra fazer o quê? O que você não quer, né? Uhum. Você vai pegar uma inteligência, você vai gerar uma inteligência artificial, condenar ela a fazer tudo que você não quer. É isso aí. Sim, é exatamente isso. Né? Escravizá-la. Exatamente, tá escravizado, exatamente. Pois é. Mas o cara não considera que aquela inteligência... Porque ele não considera uma criatura uma entidade biológica. Isso, mas quem somos nós pra dizer o que é inteligência e o que não é, né? Nesse caso... É biológico, porra. De fato, ela não é, mas a questão é que ele não... Ele não vê a humanidade, ele fala, é um programa, ele é uma simulação. Ele não vê consciência. Mas tem? Mas é aí que tá. Pra ele, não. Pra ele não existe consciência. Ué, mas então, chegamos ao Ghost in the Shell. É, então. Chegamos aí. Exatamente ao Ghost in the Shell. A dúvida é consciente? É vivo? Merece direitos? Não merece? É foda. É a mesma questão do Westworld, né? Exato, exato. E ele conta essa história e volta, e aí o cara decide se abrir. Cara da Cabana Branca, pra quem você... Se você tá ouvindo e não lembra, por acaso você tá ouvindo esse programa tomando esses spoilers todos, né? É, tem a primeira história da cabana, ele na volta neve. Pra cabana, o cara contou duas histórias da vida dele, dizendo, então eu fiz um monte de merda e aí eu tô aqui. Aí o cara começa a se abrir, decide, então tá bom, vou contar. Ele conta a história que ele tinha um relacionamento com a garota, e aí um dia ela fala que tava grávida, e aí ele fica feliz que ela tava grávida, e ela não. E ela fala que não quer ter os filhos, e ele fala, não, peraí, vamos discutir e tal, não sei o quê. E eles começam a discutir, como assim, você não quer ter seu filho, não? A gente tem que conversar sobre isso e tal. E aí a garota bloqueia ele. Isso é a parada do Além da Imaginação. Exato. Bloqueia como assim? Tinha um episódio da Além da Imaginação que a pessoa que cometia certos crimes, ela era bloqueada pras outras pessoas. Ela tinha uma tatuagem. Você botava cabeça. Um negócio. Na testa. Botava uma verruga na testa. Lembro, e essa verruga lembro. Você não conseguia cobrir com chapéu, com panos, não sei o que lá. Essa botava o chapéu queimava, né? É, lembra? Exatamente. Né? E aí o que acontecia? Não é que as pessoas não te vissem. Elas tinham que te ignorar. Exato. Elas tinham que te ignorar, eu lembro. Eu lembro que o final desse episódio é a garota sentada no chão chorando, pedindo pelo amor de Deus pra alguém falar com ela. E aí, nesse episódio do Black Mirror, ele se apropria dessa ideia, só que no caso, usando tecnologia, ela bloqueia o cara. Porque todo mundo também tem um chip na cabeça. Essa que é a parada, entendeu? Imagina, é que nem aquele outro episódio, todo mundo tem um chip. E aí quando ela bloqueia o cara, ele vê um borrão, ele não consegue ver ela, porque... e ela não consegue ver ele. É que nem bloco de rede social, entendeu? Imagina, ela bloqueou o cara, então o cara vira um borrão e tudo que o cara fala, não consegue entender, porque é um som todo entendeu? Professora do Charlie Brown, né? Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Só que Brown, bem mais suave. E ele não consegue também nem ouvir ela, nem ver ela, só vê aquele borrão também na frente dele. E aí ela sai da vida do cara. E ele tenta procurar a mulher, ele tenta falar com os amigos de trabalho, ela sai do trabalho dela e tal. E aí ele vai pra casa do pai dela, que morava numa fazenda e tal. E aí ele fica vendo a garota e no todo Natal ela vai visitar o pai e ele fica lá entre as árvores vendo a garota bloqueada lá, aquele borrão, né? Vendo literalmente o borrão, né? E o bebê nasce e ele descobre que ela não abortou o bebê. Ela teve o bebê, mas não quis ele na vida dela. E o cara fica maluco com isso. Porque ele também não pode ver o bebê. O bebê também é bloqueado. Nossa, que merda. E o cara fica nessa de todo ano ele vê o bebê crescendo na distância e tal, não sei o quê. Ela não consegue nem saber se é um filho ou uma filha. Ninguém fala com ele. Ele escreve pro pai dela, o pai não responde. O cara fica maluco de ter sido, sabe, jogado fora da vida da mulher, com ela grávida, com o filho dele. E ninguém fala, ninguém conversa, porque tá bloqueado, entendeu? E aí, um belo dia, ele vê na TV que a mulher morreu no acidente de trem. E aí, quando ela morre, desbloqueia tudo. Ele vê a cara dela na televisão. E aí, ele vai na casa do pai pra ver a filha. O filho, ou filha. E aí, quando ele vê, era uma filha. Ele vê a garota brincando no que tal. E ela era asiática. Tinha uma mistura, né? E ele não era asiático, nem a esposa, né? E ele tinha um amigo de trabalho que era asiático. Caralho. E aí o cara tá maluco, ele vai, ele entra na casa pra falar com o pai da garota, e o cara, o que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui ver, cadê minha filha? Cadê minha filha? Eu quero ver minha filha. E o cara, você não tem filha aqui? Sai daqui, então, não sei o que. E aí eles brigam, e o cara acaba dando uma porrada no velho, e o velho morre. E aí o cara vai embora e deixa a criança sozinha lá. A criança, depois você descobre que a criança saiu pra pedir ajuda na neve e morreu também. E o cara foi preso. isso. E aí depois você termina a porra do programa, abre a garrafa de uísque, bebe até cansar, né, deprimido, porque, caralho, né? Por que que o episódio contou todas aquelas outras histórias antes? Aí que vem a parada. Olha que foda. Porque a criança é o cara que tava lá no quarto com o malandro. Os caras não conseguiam, não. Os caras não... Caraca, o Fred vai muito longe, né? Ia ser foda, hein? Ia ser foda. Não. O cara não confessa o crime. Ele não quer falar sobre isso. Ele não quer confessar, não fala. E aí, o que que acontece? Pra eles arrancarem uma confissão do cara, e essa é a parte genial do episódio, eles copiam a mente do cara, colocam dentro de um ovinho, e esse psicólogo de inteligência artificial não tá domando a inteligência pra virar mordomo. Tá tentando arrancar a confissão do cara. Ele tá lá 5 anos, ele gerou aqueles 5 anos, sabe? É, fake, sim, sim. Digital, e entrou lá dentro. Ficou com o cara lá 5 anos na mente dele, até o cara falar, maluco. E aí, no sistema judicial do futuro hipotético, uma confissão de uma inteligência artificial clone da sua é válida. Exato. Esse episódio é foda demais, cara. Esse episódio é foda porque ele os conceitos que ele te mostrou antes já eram histórias legais. Sim. E aí, o que fala assim, por que ele contou a história de que o cara era um life coach, né, de relacionamento e fez merda, porque ele foi preso também e foi obrigado a usar o expertise dele. Pra diminuir a pena. Pra diminuir a pena dele. É um acordo que ele faz com a polícia, né? Um acordo que ele faz, né? E aí o acordo é, ele vai ficar um período de tempo invisível, o resto da vida, né? É isso? Ele vai ficar bloqueado pra todo mundo. É, então eles conseguem a confusão da mente digital do cara, de que ele matou o velho mesmo, prendem o cara e ele fala assim, olha, beleza, você tá livre, mas você é bloqueado pra todo mundo. E aí quando ele sai, o mundo em volta dele tá borrado. Puta que merda, hein? Ele não consegue conversar com ninguém, não consegue falar com ninguém, e ele pro mundo tá borrado vermelho, ou seja, um cara bloqueado, criminoso, então ninguém interage com ele, e aí esse é o final bizarro do... O final do Além da Imaginação é maneiro, porque o cara passa o episódio inteiro bloqueado tentando se relacionar e as pessoas evitando ele, e aí depois de um tempo ele aceita e cumpre a pena e tiram o negócio da testa, e aí ele sai de casa e encontra uma mulher, essa mulher que o Fred descreveu, chorando, pedindo pras pessoas falarem com ela, com a mesma pena, e ele se solidariza com ela, porque ele passou por aquilo, e ele fala e abraça ela. Isso. E aí, não pode, né? É. E aí ele é condenado novamente, mas ele tá pouco se fudendo. Ele fez isso pra ajudar a mulher, porque ele sabe o perrengue que foi pra ela. Sim. E isso, no Além da Imaginação, esse final é bem foda também. Então eles deram uma atualizada nesse conceito. Que é um engraçado que é o contrário, né? Justamente o Black Mirror. Porque o Black Mirror sempre, acho que não tem um episódio que termine bem. Isso que é o maneiro, né? Que é o contrário. A imaginação tem aquela coisa da esperança, tá? Os caras ficaram juntinhos no final. E aqui não, aqui é o contrário, o cara se fode total, né, cara? Mas é maneiro porque eles exploram tantos conceitos diferentes, o clone da mente, é, o esse bloqueio. Episódio, em termos de ficção científica, ele é bem profundo, é, né? É muito, cara, tem vários conceitos aí sendo conversados, né? A única coisa que eu não gosto desse é que eu acho que ele não tem ritmo, né? Ele é longo realmente, ele é um episódio mais longo que o normal, é. É, ele é maior do que... Mas, cara, ele é tão bom que ele vale por todos os episódios ruins de Black Mirror que ele tiveram é e que ainda vão ter. Ele já compensa, entendeu? Esse é o White Christmas, né? White esse eu vou ver, Christmas então. Foi um episódio... Agora ele tá cagado, né, Fred? Você já sabe tudo. Não, mas sim, porra. Quero não, ver. Vale a pena. Vai ser tão maneiro. Deve, certamente vai ter alguma coisa que vocês... Eu vou tirar um spoiler foda, cara. No final, a Simone canta a música. Não é nada. Que merda. No final, eles dão a pena de 1000 anos. De 1000 natais pro cara. 1000 natais. Já, dá 4 anos, mais ou menos. Eles botam o cara na casa por 1000 anos. E que eles condenam a AI do cara. É, eles condenam... Também, né? Eles condenam a... Coitado, a inteligência artificial não fez nada. E o cara... Uma pena de bobeira. O episódio é muito foda. Que fica tocando uma musiquinha escrota no rádio, ele pega o rádio, quebra o rádio no chão, é quando a câmera sobe, o rádio tá lá. E aí, cada vez que ele quebra o rádio, a música fica mais alta, cara. Olha, essa... E olha só, Sr. K, olha só como é sinistro. Como ele é um construto digital, ele não pode se matar. Ele não precisa comer, ele não precisa dormir, ele vai ficar lá 1000 anos, mas, cara. Mas assim, é um vacilo fudido. Condenar a inteligência artificial, que não tem opção, ela não teve escolha. Mas é ele. Esse mas não é ele, esse que é a questão. Ele tá lá ainda. Então, ele vai ser condenado, certamente. É, mas a inteligência artificial não precisava sofrer. Ela podia só ser desligada, só ser deletada. Então, mas isso seria uma pena de morte, que eles não querem dar pro cara, eles querem que ele sofra. Mas cara, o cara, esse que é a parada. Você consegue entender que essa é a pior punição que pode existir? Mas é uma punição injusta. Que estão punindo alguém que cometeu um crime por ser cópia de outra pessoa. E não por ter cometido o crime. Mas eles consideram a mesma merda. Mas, então, isso é foda. É hipócrita o sistema? É hipócrita, porque se o cara falar que... se o cara falava em outra cena que ele não se importava com a cópia porque ela não era uma pessoa, eles podiam deletar a cópia porque eles sabem que não é uma pessoa. Mas eles têm gente... Você vê como tem gente que discorda disso? É muito escroto, cara. Mas peraí, a inteligência do cara, a cópia do cara cometeu algum crime? Não, na verdade não, porque olha só, é como se o Jovem Nerd tivesse comido um porco, certo? Aí você faz uma cópia da cabeça do Jovem Nerd. Antes ou depois de comer o porco? Depois. Depois. Depois de comer, então ele tem que pagar igual pra ser um sistema igualitário e isométrico. Mas a cópia não comeu o porco, mas vai ter o body shaming pra sempre. Não interessa. Porque o a Jovem cópia... Nerd escolheu, entendeu? Exato. A cópia não comeu o porco. Ok. Mas a cópia é de alguém que comeu o porco. Logo, ele vem com as mesmas, entre aspas, penas e pecados. Mas é pena hereditária isso. É, amigão. Desculpe. Olha só. É pior a punição dele. Eles saem pro Natal, que vai ser um feriado prolongado, e o cara manda... 1000 anos na neve. Não, 1000 anos por minuto. Por minuto do mundo real, o cara ia passar 1000 anos lá num feriado prolongado. Quando acabar o Natal... Não, olha só, isso não é uma punição oficial. Eles fazem isso pra sacanear o cara. A inteligência artificial. Ele fala assim, olha, deixa ele passando aí 1000 anos por minuto, depois do feriado do Natal a gente volta e deleta essa merda. Eles fizeram de sacanagem. De crueldade. De crueldade. Caralho. 1000 anos por minuto. Esse episódio é genial. Esse episódio é genial. A gente pode usar genial? Pode. Esse episódio é genial. Genial. É foda. Genial. Demais. Genial é o melhor de todos. Einstein, né? Esse episódio teria sido escrito pelo Einstein, se ele fosse o escritor de Black Mirror? Não, escrito pelo Charlie Brooker, né? Que escreve tudo. O cara que realmente cometeu o crime sofre essa punição também? Não, né? Não tem não, como. Só fizeram machuca nele e ficou tudo bem. Ah, então tá bom. Até agora não sei o que é disso. E aí sim veio a terceira temporada em 2016, muito esperada, ficou 2015, não teve nada. Em 2016 tivemos aí uma temporada maior, com 6 episódios. Proporcionalmente a mais fraca, né? Proporcionalmente. Pela fodeza do White Christmas, sim. Mas teve episódios interessantes. Esse primeiro episódio, que foi o primeiro que o Sr. K viu, Bryce Dallas Howard, que ela dá rating em todo mundo, né? 5 estrelas. Esse episódio eu acho fraco, mas ele como história. Sim, também. Mas o conceito é interessante. Crítica social total. É, exato. Sim. A crítica é interessante, mas o episódio em si... Eu acho que é um episódio que poderia ser menor. Ele é muito longo. Também então, achei. Assim, aí tem umas coisas que acontecem no meio do episódio que não... Ela pega o carona com a caminhoneira, que na verdade acaba que aquilo não vira nada no final. Não, vira sim. Essa é uma das partes mais interessantes. Porque ela chega... Olha só que interessante. Olha explica só. O Fred viu, né? Vi. Esse episódio eu gostei bastante. Se tiver algum maluco assistindo, ouvindo esse programa só pra tomar spoiler, a gente vai contar. Esse episódio é baseado em você classificar as coisas com estrelinhas. Então não é só as fotos do Instagram. Você aponta seu celular pra pessoa e classifica ela. E ela tem essa classificação. Ela tem um ranking. Você tem. Você não tem como escolher isso. Todo mundo tem. É um page rank. People rank. E é pior ainda, porque tem um Facebook embutido numa lente pra você ver as coisinhas que a pessoinha tá botando no Twitter e falando, olha aqui meu cachorrinho. É, todo mundo... Meu Lulu da Pomerânia. Vários episódios são de mal no cu do cara. Caraca, que é falar, ai, que lindo, Lulu Pomerânia, ó, blá, blá, blá, blá, que mata 5. Enfim, eu não poderia viver nesse mundo, não, cara. Como é que é? Eu não poderia viver nesse mundo, não, na boa. Não ia dar certo. 5 minutos, porra, prisão perpétua. Não ia dar certo. Você vê que essa tecnologia de realidade aumentada, né, que todo mundo teria pelos olhos, é usada em vários episódios pra expressar esses conceitos. Então, como todo mundo tem essa classificação de 4.5 estrelas, 4.8, até de 0 a 5, a vida de quem se importa com isso, que a maioria das pessoas, principalmente ela, a Bryce, é falsa. Bryce. Né? É Bryce. Um vagabundo. A intimidade mesmo. É foda, né, cara? Bryce. A intimidade, né, malandro? É bonito pra caralho. Olha a pachorra do cara. Foda, a Bryce, né, gente? Mano? Olha aí. A Bryce, pô. Vocês não conhecem ela, caralho. Eu apresento pra vocês. Eles mostram uma coisa que é muito real. Ela pede lá um café com uns biscoitinhos. Aí morde o biscoitinho perfeitinho pra fazer quase fosse um smile. Aquela mordidinha perfeita. Tira uma foto, bota, tipo, no Instagram dela pra começar a levar classificações altas. Aí depois ela prova o café e acha uma merda. Coisa horrorosa, entendeu? Então, assim, vai mostrando que as pessoas vão vivendo uma vida falsa, o que já acontece hoje, pra compartilhar uma felicidade olha, jovem simulada. Nerd. Calma, cara. Acontece, não acontece? Se discute isso hoje em dia. É só você entrar no Facebook. Exato. Isso é uma parada que eu tava pensando. Eu penso muito. Porque eu tô me preparando pra ser futurólogo. Eu fico. Eu, por um segundo, quando você falou, eu penso muito, eu falei, caralho, ele vai dizer que pensa muito quando tá cagando. Não. Mas vamos lá. Mas você já parou a pensar que as pessoas, quando elas realmente, elas vivem mais intensamente nas redes sociais do que na vida real? Você já percebeu isso? Sim. Até quando você tá conversando com uma pessoa num grupo de WhatsApp, ou que seja, aí você fala assim, conta uma piada, ou uma situação engraçada. Aí a pessoa escreve assim, caixa alta. Tô gritando, tô chorando de rir, bonequinho lacrimejando, e high five de Jesus, um monte de maluco. Ninguém age assim. Ninguém, quando você conta uma história, tem essa reação louca, assim, começa a chorar na sua frente que nem um maluco. Imagina isso, cara. Ai, eu não tô aguentando, vou me mijar de rir, aí se mija na sua frente. Teve um Nerdcast que a gente falou do papacu da cara roxa, que ficou todo mundo assim, cara. São momentos... Porra, mas se essa conversa do papacu de cara roxa fosse no grupo de WhatsApp, a gente teria jogado o celular pela janela, mano. Olha que a gente não tá nem entrando no mérito dos haters, né, cara? Dos haters que, na real, você vai encontrar com a pessoa no bar, o cara não sai falando como fala com você no Facebook, cara. De detonando. Mas teve um caso real que aconteceu na Campus Party, inclusive, né? Ah, é. Do hater que tava na mesa junto com o Izzy Nobre, que também é uma pessoa, né? Que deve... Vamos combinar que uma mesa com 10 pessoas e o Izzy Nobre, chances de ter hater não é muito pequena, né? Mas o cara tava lá e o cara tava falando mal do Izzy Nobre na rede social, no Twitter, mas não falava na cara. E foi confrontado e ficou de cabeça baixa. Foi bizarro, cara. Foi bizarro. Então essa parada já é real, né? De você fazer sua vida fake, né? Bate uma foto... Tipo, que aqui no Nerd Office, né? Bate uma foto do... Uma parada de um café, né? Um refrigerante. Olha aqui. Aí arruma a mesa naquele pedaço. A mesa é um lixo. Isso. Tá aqui, ó. Lente de câmera, óculos escuro, livro pra caralho. Nesse caso, Zagal, joga a primeira pedra que nunca fez isso, né? Olha, aí, não, puta, é farelo de biscoito, tá, sacola de mercado, nota fiscal. Ó, tá um nojo. Mas quando vai bater uma foto, dá aquela afastada, né? Daquele... Mas é engraçado, cara, com uma vida virtual, ela é extrapolada, né? E perfeita, né? E esse episódio, eu acho ele chato, mas ele representa isso muito bem, né? É, muito bem feito, exatamente. E aí, mas o que acontece? Quando ela tá querendo ir pro casamento da amiga, pra justamente... Que uma amiga falsa, né? Que só era... Todas as pessoas são falsas, exato. Porque... Na real, ela queria se mudar, né? Num condomínio que só aceitava pessoas com 4 estrelas pra cima. Isso. E ela era... Eu achei muito bacana. 3,80 e tanto, né? Não, acho que era 4,5, ela era 4,25. Não, era 4,19. Era uma coisa assim. E aí ela tinha um desconto, né? É. Aí ela falou assim, se eu for nesse casamento e fizer um puta discurso, as pessoas vão me dar um rating alto, vou aumentar o meu rating e eu vou poder ser classificada pra ter aquele desconto. Mas não só por causa disso, porque o casamento era um casamento de uma pessoa de elitizada, que tinha muitos pontos altos, porque por você ser elitizado, você recebe muito, né? Que nem artista, né? Por exemplo. Então, essas pessoas que estavam lá, todas elas teriam um rating muito alto, uma pontuação muito alta, e avaliações de pessoas com pontuação alta te dão mais, valem mais. É, né? Tipo você ser convidado pro aniversário do Jovem Nerd. Que é? Não, uma pessoa elitizada, assim, uma pessoa 5 estrelas nas redes sociais. Bom, enfim, resumindo, ela faz de tudo pra chegar nesse casamento, tudo dá errado, e porque as coisas começam a dar errada, ela começa a perder classificação, começa a dar classificação baixa pra ela e tal. E aí, no meio do episódio, ela tá pedindo uma carona. Porque ela perdeu o carro, ficou sem energia elétrica. Que ela vai alugar o carro, mas ela não tem rating pra alugar. Não. Antes tem uma cena bacana, que ela vai pegar o avião, né? Só que ela se envolve com alguma coisa que acontece lá e tal. E aí, o guarda, ele baixa o rating dela, tem o poder de baixar. Funciona mais do que um revólver, do que uma arma. Ele bota o celular e abaixa ela, aí já começa os problemas dela aí, né? Olha, ele diminui pela metade os pontos dela. Double damage nela. Todos os ratings vão valer. E o cara com um sorriso de orelha a orelha, não se preocupe que se volta em 24 horas e tal. E a mulher, porra... Mas aí, por causa da pontuação baixa, ela já não consegue alugar o carro que ela ia alugar. É engraçado porque isso tem a ver com pontuação, né? Com avaliação, mas também tem a ver com classe social, né? Sim, totalmente. Onde você, se tiver o cartão de crédito tal, pode alugar o carro tal. E se você não tiver... Não, né? Não. Eu digo mais. ô Azaghal, você acabou de falar aí do próprio episódio. Até mais do que grana, as empresas não checam a tua rede social pra ver quanto você tem, o que, que você faz, o que você fala. É mais por aí do que pela grana, cara. É, a classe social, nesse sentido, Dudu, não é pela grana. A classe social é definida pelo número que você no episódio, né? Mas hoje também é um pouco assim, cara. Talvez assim, não extrapolando da maneira que é. Uma pessoa muito pobre não consegue 5 estrelas. Não, cara, não é por ser pobre em termos de grana, cara. É você ver lá, avaliar. Mas acontece, porque a sociedade é dividida em castas mesmo. É, mas é, e você vê isso no episódio, inclusive. É. Tanto que o condomínio de gente que é o melhor condomínio é o de gente com mais grana. E a galera. Porque existe uma relação, sim, entre a pontuação e o dinheiro, né? Sim, sim. Porque todo mundo dá ponto alto pra quem tem grana porque quer ser amigo do cara que tem grana ou status, entendeu? Ela é tipo uma emergente, tá ligado? É, exatamente, é isso aí. Mas o interessante é que depois de todas essas merdas, ela vai perdendo ponto e tal, e ela tá tipo com 2.6. E ela começa a pedir carona. Olha só a escada de preconceito. Vem um casal assim, ó, a garota tá na chuva, dá carona. Aí a mulher fala assim, não, ela 2.6, não dá carona, tá maluco? E era Bryce, como diz o jovem. E eles passam. Aí o que acontece? Depois de um tempo, vem um caminhão, e o caminhão oferece carona, caminhão de lixo? Eu não me lembro, mas eu acho que é de lixo, posso estar errado. E aí a caminhoneira oferece uma carona pra ela, e a caminhoneira era tipo 1.2, ou 1 ponto alguma coisa, entendeu? E ela nega. Ah, não, obrigado, não quero carona, não. Ou seja, você entendeu a escada do preconceito ali, entendeu? Ela sofreu o preconceito por estar 2.6, não deram carona pra ela, tudo bem, você não deve dar carona pra ninguém, porque é um perigo essa merda. Cara, não. Você tá no teu carro, pela estrada, chovendo. Aí você vê a Bryce na estrada, pedindo carona, 2.6. O Jovem Nerd daria porque ele é amigo íntimo da Bryce. Ele, do jeito que ele fala, porra, é óbvio que ele daria. É conhecida, caralho. Nem que fosse 4.8. Eu não dou carona pra ninguém, tá maluco? A Bryce Dallas Howard. Passo direto. Não. Você conhece a Bryce? Do jeito que você fala, porra. É Bryce, grande Bryce. Yo, Bryce! Yo! Porra, você daria, cara. Mas é interessante isso, que ela que tava desesperada pedindo carona, depois quando uma carona é oferecida uma carona pra ela e tem um rating menor ainda que ela diz não. Quer dizer, depois ela aceita, mas teve essa barreira, entendeu? É muito interessante. Aí a caminhoneira conta uma história muito maneira, porque ela viveu a vida que ela se importava com tudo isso, que tal, não sei o quê. Aí o marido ficou doente, ele começou a perder por tudo. Aí ela foda-se, entendeu? Foda-se pra esse mundo, né? E ela acaba virando uma pária da sociedade. Um outcast, exatamente. Mas, tipo assim, quem é essa pessoa? Ela é uma pessoa que nem qualquer outra pessoa, mas ela, só porque ela tem um rating baixo, ela é excomungada ali daquela religião social que as pessoas têm. É interessante. Aí no final tiram o chip dela, ela perde o rating e ela começa e ela solta, né? Toda aquela... Ela encontra um cara também que também teve o chip retirado, que também não tem rating, e os dois começam simplesmente a se xingar pra jogar toda aquela energia, né? Que tava presa. Não podia ter nenhum tipo de colocação agressiva. É uma sociedade em que você não pode falar um palavrão, que todo mundo tem que estar sorrindo, que todo mundo tem que ser cordato, e o caralho. E aí, de repente, porra, liberdade. E aí vai toda aquela energia embora. É. Então, é um episódio interessante. Ele é chato, ele é chatinho realmente. Mas... O episódio é maneiro, mas ele é muito longo. Talvez se ele tivesse uns 20 minutos a menos... Ritmo, falta ritmo. É isso aí, concordo. Aí tem o playtest, que é aquele do cara que vai testar o videogame. Eu não entendi esse episódio. Outro episódio. Não. Foi só um episódio pra mostrar a situação merda. Que o cara, o celular do cara toca no momento da transferência lá de... É, mas ele não tem um plot twist, um negócio não, fodão. Vamos pular esse. Não, é que ele teve toda uma experiência em um segundo ali na mente dele, que o negócio era muito mais poderoso do que eles imaginavam. A ideia de um jogo assim é assustadora. Um jogo como? Que você entra num cenário, tipo um escape room, e você vê coisas reais que, na verdade, estão na sua mente. Não é VR isso, já? É, mas é sem... Resident Evil. Óculos, VR? Né? É, tipo VR, mas sem óculos. No mundo real, né? Ele não sabe mais o que é real. O holodeck. É um holodeck, exatamente. É, eu não gostei desse episódio, achei ele fraco. Ele é ok, nada demais. Não é ok, é ruim. Pula essa merda. Essa merda. Mas o próximo maneiro, Shutter Up and Dance. Esse é legal. Shutter Up and Dance. Qual é o Shutter Up and Dance? Acho que eu não vi. É o do moleque que vai lá se masturbar à noite. Caraca, né? Esse episódio é muito maneiro, justamente pelo plot twist do final. Exato. O hacker filma ele. Parece um pouquinho pouquinho com White Bear nesse ponto, né? Porque tu acha que o cara é uma vítima e depois ele, né? É, mas diferente do White Bear, enquanto o White Bear você tá sendo punido pelo sistema, né? Nesse você tá sendo punido por um hater no final, né? Mas você fez uma... Não, mas o hater só punia nego que era sinistro. Então, até o momento que ele punia alguém que não é, né? Então, não, eu sei, eu tô falando que ia ser um sistema de justiça, né? Mas é maneiro porque você não entende bem o que tá acontecendo, né? Esse episódio é muito bem feito nesse sentido, isso, né? Isso. E ele trata de vários temas atuais, que é invasão de privacidade, de você estar sendo monitorado nos seus dispositivos e redes sociais o tempo inteiro, né? Eles usam isso muito bem, e só que extrapolam, né? Como todo episódio, no final. Mas é muito maneiro. O garoto foi lá tocar sua punhetinha inocente e você, pô, coitado do cara. Filmaram. Que desgraça, né? Os caras estão... E assim, o que será que aconteceu nessa punheta pro cara ter essa vergonha toda, né? Ponto de fazer isso. É, porque aí você fica pensando, se for só uma punheta, os caras estão pedindo que eu roube, que eu faça não sei o quê, pô, bota na internet a punheta, eu não tô nem aí, né, cara? Mas aí depois você vai entender que não é bem isso, né? O cara foi um pouco além, fez umas merdas lá, né? Ele é filmado pela câmera do laptop dele, o que já acontece todo dia. Olha o jovem nerd. Não, todo mundo é filmado essa merda. Eu não fui filmado batendo punheta, filmado, simplesmente filmado. Você botou um adesivo, Tucano, você bate punheta tranquilamente, é isso? Tranquilão aqui. Não, mas... Eu não botei o adesivo, não. Eu botei o paninho do iPad, que é da cor aqui do iMac, aí some, eu nem me incomoda. É nós que é avô, bruxão. Só no alt tab. E no microfone tu botou adesivo ou ainda fica registro histórico aí? Bom, mas aí o garoto... E aí no final você descobre que o garoto tava... Que não era só uma punheta inocente, ele era um pedófilo e tava, né? Isso. Não, mas peraí, mas tem toda uma história de outras pessoas em volta. Sim, ele fica sendo chantageado pelo celular por esses hackers que mandam ele assaltar banco, sei lá, pegar um carro... Levar bolo pra não sei aonde. Exato. O lance desse episódio é que ele acaba tendo interações com outras pessoas que você não entende o porquê. Mas estão na mesma merda. E as pessoas falam, não, eu vim aqui porque me mandaram vinho, eu vim aqui porque me mandaram não sei o quê, eu tô fazendo isso porque me mandaram não sei o quê, e você não tem ideia. E aí, no final, o cara explica. No final, isso, ele explica. Isso que é bacana. Ele bota dois pedófilos pra brigar até a morte. E não satisfeito, ele ainda fode geral, porque ele libera todas as merdas que ele disse que não ia liberar. Ele manda uma carinha de troll face e fode todo mundo. Geral. Todo mundo... Alguns ele já fode durante, né? O cara lá, o pai de família, a empresária e tal, e os outros ele fode no final. É, mas a punição pior foi pros pedófilos, né? Os outros foi só contar pra família, ou liberar publicamente que a mulher tinha sido racista, que o cara tinha traído a mulher. No caso dos pedófilos, um morreu, né? E o outro vai ser preso por homicídio. E pedofilia. Também. E tá em pedofilia. É um clusterfuck total, mano. sinistro. Esse episódio é bem sinistro. E além disso, a família do cara, né? Também é muito sinistro. Quando a mãe liga, que é nessa hora que você realiza, né? Assim... Pouco antes, na verdade, né? Mas a mãe liga e fala, o que que você fez? Caraca, tu fica... Dá um sentimento muito ruim, cara. Sinistro, né? Uma coisa que eu não entendi desse episódio é se os outros caras, né? Que é o cara que tinha traído a mulher e tal. Se o hacker fazia isso sistematicamente ou se ele apenas usou esses caras e chantageou pra esses dois pedófilos. Não dá pra saber, mas... Cara, não precisa explicar. Não precisa, não. Pra mim, passa que ele faz isso de forma... Sempre, sistemática. Porra, mas tem que ser uma galera. Todo mundo, cara. E é um esquemão, maluco. Irmão, vagabundo fazendo merda tem a roda aí fora. Porra, mas pra fazer um esquema de vingança desse, cara, é uma parada inacreditável. É mais bem organizado que o Batman, maluco. Aí entra uma outra questão, que não é levantada no episódio. Mas será que ele não tem nenhuma motivação pessoal pra fazer isso? Será que não foi um problema familiar, uma parada que afetou ele diretamente, entendeu? Mas a questão é, eu entendo o que você tá falando, mas a questão é, são muitas pessoas que não são ligadas, né? Sim. O cara que traiu a esposa, a empresária, os dois pedófilos, eles não se conhecem, eles não têm relação com o outro, né? Não, e o cara monta um master plan onde ele vai conseguir unir essas pessoas todas. É muito maluco, super sincronizado, tem drone pra filmar, tem Puta, tem assalto a banco, tem. Puta, é bolo, entrega de bolo. O cara literalmente ele investiu um tempo ali, né? Ele investiu um tempo, por isso que eu tô falando. Será que não é uma parada pessoal? Porque, porra, acordar de manhã e falar, hoje eu vou espalhar um pouco de justiça. Não, porra, é muita falta do que fazer. Né? Mas Mas o sinistro desse episódio é esse, porque você tá assistindo com uma expectativa, né? Você tá do lado do moleque. Sim, porra, sim, coitado sim. Desse moleque, foi só uma punhetinha. Exato. Pô, punhetola de leve, né, amigo? Nem sujou o teclado. Se sujou o teclado era dele, porra, qual o problema? E aí no final, tu, caralho, sabe? Muda lá, automaticamente você inverte, né, negócio. Então, é o que eu tô falando, é a história do White Bear, que foi parecido nessa mudança de inversão, né, de valores. San Junipero. Esse episódio eu acho overrated. Todo mundo adora esse episódio. É muito bom. Eu tenho uma implicância com esse episódio. Tem um negócio muito bom. Sério, legal. Vai. Por que você implica? Vamos lá. Não, conta o episódio aí que a gente vai desenvolvendo. Você viu esse, Fred? San Junipero. Não? Não! A menina super tímida vai a uma boate nos anos 80 e ela acaba conhecendo uma outra menina e ela tem um negócio lá de... Uma garota mais... Como é que se diz? Easygoing. Que... Não é easygoing aqui. Caralho, fugiu a palavra. A pessoa conversa pra, mais. Pra frente, expansiva. Pra frente, expansiva. Comunicativa. Comunicativa, isso. Tem um lance, tem um rolo. Tem um lance e tal. Tem um negócio. Acabam ficando juntas, né? Upa, mas elas ficam juntas num local assim... Não. Elas se conhecem no bar e... Elas transam. Exato. É uma noite. One night stand. Tá, então ficaram juntas biblicamente, ok. A garota que era pudica, ela fala assim, que nunca... teve um relacionamento, que nunca transou, que nunca teve nada, mas que ela ia casar com alguém. Isso. Ela falou, como é que você não teve relacionamento se você vai casar, tem um noivo? Ah lá, é muito complicado e tal. E aí a outra menina, ela só queria curtir, ela vai pra vida dela e ela começa a procurar, porque ela ficou meio apaixonada por ela. Né? Porque San Junipero lá é uma cidade de diversão. Isso, só tem diversão. É um lugar tipo Palm Springs. E até aí é um episódio normal. A única coisa diferente é que é nos anos 80, de época. Conto que é bem feitão. É. A maneira que você fica pensando, cara, o que tem de diferente nisso, cara? É, exato, né? É, e o maneiro do Black Mirror é isso. Onde é que vai estar o elemento Black Mirror, né? E aí ela começa a procurar a garota nas boates todas e encontra um cara que também namorou ela. A nerd, a tímida. A nerd, a tímida. Ela passa a procurar a outra menina. Sumiu. A comunicativa. Isso. E aí ela encontra um cara que também teve, né, um relacionamento com ela. E ele fala assim, olha, eu realmente não sei onde ela tá. Procura nos anos 90. É, aí tu, opa, que porra é essa? ou nos anos 90, ou início dos anos 2000. Ele começa a pensar que é uma coisa fora do Black Mirror, né? Você começa a pensar que é uma coisa mais além da imaginação. Porque assim, viagem no tempo é muito fantástico pro Black Mirror. Não, pra mim isso claro, tá parecendo uma simulação. Não. A pessoa entra no mundo simulado. Então, é isso. É, elas estão no mundo de simulação, né? Exatamente. Ela vai mudando as épocas, procurando a garota... E ela quer ter um relacionamento, acaba achando ela e tal e tal. Resumindo, San Junipero é uma Matrix. Sim. Onde as pessoas vão... Idosos. Podem ficar algumas horas por semana pra fazer... Até meia-noite. Tem uma parada meio Cinderela, inclusive. Exatamente, meio Cinderela. Quando dá meia-noite, acaba. Alguns estados vegetativos não podem levantar. Então era um programa feito pra pessoas pudessem, né, ter essas experiências, já que os caras não podem sair do hospital, né? É oficialmente um programa de terapia, entendeu? Que as pessoas, eles falam, as pessoas, ninguém pode ficar 24 horas aqui, senão a pessoa pira. Mas aí tem o São Junipero lá, o Palm Springs, mas tinha lá o Porks, né? Tinha um lugar que era... Que era pra uma galera mais hardcore. A diversão é outra, né? Exatamente. E aí o que acontece, Sr. K? Elas voltam a se falar e tal, e ela fala, ó, quero te visitar, onde é que você tá? Ah, você tá perto e tal, não sei o quê. Aí você vê. Aí está no mundo real. Do mundo real. A garota tímida, nerdinha, ela, na verdade, é uma senhora tetraplégica, né? Isso, desde os 20 anos, então 40 anos tetraplégica, né? E ela ficou assim porque os pais, com preconceito, porque ela era homossexual, nunca deixaram ela fazer nada, ela teve um acidente de carro e ficou desse jeito. Ela chega a ficar em coma, não, né? Só tetraplégica. Não, ela não se mexia. Ela era vegetativa, mas ela ouvia. Ela ouvia tudo que... Ela só não conseguia se mexer de jeito nenhum. E aí a vida dela aconteceu dentro da simulação. Ela não teve vida fora da simulação. Ela ficava mais tempo que as outras pessoas porque ela não tinha opção nenhuma. Não, mas eu acho que ela começou aí naquele momento, né? Não, ela já ia há algum tempo. Já ia? Porque já. Ela não ia em boate porra nenhuma? Ela tava na praia, sei lá. Não, mas ela tava querendo fazer eutanásia, não era isso? Exato. Isso que é interessante, tem um detalhe pequeno, mas que eu achei maneiro, que ela tava, pra fazer eutanásia, ela precisava da autorização da família, que não queria dar autorização. Então, precisava de um marido. E ela se casou com um cara que era enfermeiro. Ela ia se casar. Ia se casar. Aí tu começa a entender por que ela, no começo, ela tá traindo o noivo, mas na verdade não é noivo dela, era um cara que tava dando uma ajuda pra ela, entendeu? Muito maneiro isso, cara. Ela acaba casando com a outra menina. É, e... a outra menina fala, já que você vai casar com alguém, casa comigo. Claro, claro. Que eu te ajudo, eu autorizo a sua eutanásia, porque a partir do momento que ela casasse, um familiar mais próximo, que seria o esposo, a esposa, poderia autorizar. Poderia autorizar, mas olha, sim. Só que interessante, senhor K, tem uma hora que elas estão conversando, olhando pra cidade, as pessoas se divertindo, ela pergunta assim, quantas pessoas aqui estão mortas? Mais ou menos. Aí ela fala assim, acho que 80%. Então, o que acontece? Quando as pessoas estão em estado terminal, elas podem optar por... ficar na Matrix. Ficar pra sempre lá. Porra, claro. Entendeu? Mas aí tem um dilema moral que eu achei foda. Foi foda, exato. Que é esse. Ela, a garota que nunca teve ninguém, que os pais eram extremamente conservadores e reprimiram e não queriam que ela fosse quem ela era e não autorizavam nem a eutanásia, né? Ela queria ficar lá. Ela falou, não quero, não vejo a hora de fazer essa eutanásia e ficar aqui o tempo inteiro. Viver, é. Porque minha vida física foi uma merda. Exato. E aí ela falava pra outra menina, né, pra festeira. Vem também. É, porque a outra gostava de festa. Não é um problema ser festeiro, Jovem Nerd. Não, eu sei que não tem. E a festeira falava assim, eu não quero, eu só tô aqui dando uma curtida, mas quando acabar meu tempo, acabou. É, porque ela falou que ela tinha câncer no corpo inteiro, que ela ia morrer. É. Em algumas semanas. Não, ela tinha prometido ao marido dela também, lembra? É, e aí que vem essa parada, esse lance, que ela fala, eu fui casada com um cara, a gente teve uma filha, a nossa filha faleceu e depois ele faleceu, e eu não quero ir pra um lugar aonde eles não vão estar. Porque o marido fez essa escolha antes. Sabe por que ele não quis ficar? É. Ele falou assim, porque pra que viver uma vida eterna sem a nossa filha? É, e aí eu achei esse conceito foda, porque foda. As duas estão certas, né? Exato. A garota que não teve vida tá certa de querer viver a vida dela, e a outra tá certa na convicção dela de, puta, se meu marido e minha filha não estão aqui, pra que eu vou estar, sabe? Uhum. E aí achei foda, achei, puta, que episódio foda. E aí no final, de repente, no nada, como se fosse um episódio de seriado dos anos 80, a garota muda de ideia e fala assim, quer saber? Mudei de ideia, foda-se esses trouxas, vou ficar aqui pra sempre. Não é aquela que... Cara, tu não entendeu a parada, cara. Não é aquela muda de ideia. O que fica lá é a simulação. A mulher morre. As pessoas que ficam depois não são as pessoas reais. Não entendi isso não, cara. Eu entendi que era pessoa. Cara, o diretor falou isso, cara. Não é uma pós-vida. Não é uma pós-vida. Não é que eles continuem. Tanto é que eles olham lá e falam com desprezo. Uma pessoa... É que nem a história do boneco, cara. Não é a mulher que ficou lá. A mulher morreu e escolheu morrer. O que voltou foi uma simulação. Essa aqui é a discussão da parada. Ah, peraí. Mas aí não faz sentido a mulher querer fazer a eutanásia o quanto antes pra ficar o tempo inteiro lá. A partir do momento que ela fizer a eutanásia, ela não vai estar mais lá. Vai ser só uma simulação do que ela era. Exato, mas é isso que eu tô falando. Eles estão se enganando. Você tá querendo dizer que é igual aquele episódio do White Christmas que eles tiram fazer uma cópia digital da mente da pessoa? É isso, pra tirar. Exatamente. É isso. Mas se é uma cópia, pra que manter a cópia? Se ela não vai ter função? Ela manteve a cópia pra agradar a mulher e morreu pra agradar o marido. Cara. Mas Dudu, mas isso derrota a fala dela de dizer, não vou ficar porque eu não quero estar aqui porque minha filha não tá aqui. É, porque pela regra, entendendo o episódio que ele estabelece uma regra, né? É, exato. Ele estabeleceu uma regra, pelo que eu tô entendendo, né? Estamos discutindo aqui, mas pelo que eu entendo ela assim, ele estabeleceu uma regra. A minha consciência está no meu corpo e a partir do momento em que eu morrer, eu posso pegar a minha consciência e passar pra máquina. Você não pode levar em conta outro episódio pra achar que é a mesma regra. É, né? E aí, esse é o conceito, e essa é toda a história. Ela fala assim, eu quero ficar aqui pra sempre, e a outra fala, eu não quero ficar aqui porque eles não estão aqui, né? É. Eu tô curtindo agora e tal, mas isso é enquanto eu não morro, e quando eu morrer eu quero ir pra um lugar onde eles talvez estejam. E aí a partir do momento que você muda essa regra e fala assim, ela pode morrer e ficar, perde o propósito. Perde o propósito, também acho. Pega a frase que você acabou de falar, eu não quero ficar aqui porque eles não estão aqui, quer dizer, esses caras, como tu falou, não é a consciência que você copia, é uma simulação. Até no final aparece lá a mãozinha do robô tirando do lugar e colocando no outro. Não é uma consciência, não continua. Não é que eles não estão aqui como simulação, é que eles não estão vivos. E que ali é uma vida eterna, ali é uma vida após a morte, entendeu? Ali é tipo um paraíso, sabe? É, São Junipero é a vida após a morte. É isso. E aí a pessoa escolhe ou ser deletada, porque ela fala assim, eu não acredito em vida após a morte. Vocês estão parecendo prova da FUVEST que cai o que significou não sei o que no livro tal. E dá pro autor, e o autor não acerta a pergunta. Então, eu entendo o que você tá falando, mas assim, eu entendo o que o Eduardo tá falando, que o diretor falou, mas às vezes o diretor ele não conseguiu passar a mensagem que ele queria. Porque a mensagem que eu absorvi e que a portuguesa que tava assistindo comigo absorveu foi essa. Mas isso que é bacana do Black Mirror, cara. Você vai ter uma percepção, vai ter outra. A gente tá aqui discutindo, entendeu, cara? Sim, essa não, com certeza. É o que eu queria fazer, entendeu? Isso é beleza. Se eu entendeu essa forma, não gostou. Não, isso eu vou falar. Da forma que eu entendi, eu não gostei. Eu achei que o episódio tinha que ter acabado com cada uma seguindo o seu caminho, na sua convicção. Também acho. É, a Agatha achou a mesma coisa. Ela falou assim, porra! Ainda mais ela como mãe. Ela conseguiu entender a dor da outra. Ela falou assim, porra! Não faz sentido nenhum. Ela deu toda uma explicação fodástica. É, exato. Ela fala, mas... Ela fala assim, eu entendo o ponto dela. Ok, entendo o ponto das duas. Sim, exato. Mas aí, de repente, ela assim, quer saber? É, vou curtir. É estranho. Porque ninguém muda tão rápido assim. É estranho. Mas, e se for como o Eduardo tá falando, que é possível que seja, aí é pior ainda. Aí eu acho pior ainda o episódio. Porque aí todo mundo não deixa de ser uma simulação lá dentro. Ninguém é de verdade. Aí que é o Black Mirror, cara. É isso que eu tô falando. Por isso que é a proposta da coisa. Não tem esperança. Você entende que no White Christmas eles especificamente falam que a cópia digital não é você. É uma cópia digital. E nesse episódio, o discurso é você vai ficar aqui pra sempre. Não, mas o que é você? Aí que tá. O que é você? Mas não existe essa discussão de copiar e dividir você em dois e tal. A discussão ali, o que interessa pro roteiro é que você, de fato, vai viver pra sempre ali. Sabe por quê? Porque se fosse possível ter uma cópia da pessoa, por que que ela não poderia estar lá dentro, né, o avatar dela, enquanto ela está acordada? Por que que à meia-noite, quando o tempo dela acabava, ela tinha que sair do ambiente? Ele tá sugerindo que só na hora da morte é que eles fazem a cópia, entendeu? Por que ter, se o objetivo é justamente ser uma parada terapêutica? Por que que você iria entrar lá pra ter essa... Então, mas se o objetivo é ser uma parada terapêutica, pra que manter uma cópia virtual depois que a pessoa morre? Ué, mas eu tenho a parada da pra interação... 80% tá morta, ó? Porque 80% opta por permanecer vivo lá dentro. Isso. É tipo uma câmera criogênica, é um serviço, entendeu? Exato, só que fica todo mundo no servidor. Seríamos o Walt Disney, né, lá dentro. O Walt Disney tá dentro do Porks lá, amigão. Olha, só que safadinho. Esse episódio foi muito bom, o final eu também achei que não era bem isso que eu esperava, mas é um episódio excelente, é um episódio muito, muito, muito bom. Esse episódio também foi muito foda. Man Against Fire. Mais um episódio que te engana até a metade. Esse? É o Engenharia Reversa. É o que o cara vê os zumbis, o soldado. Eu achei chato esse. Então, ele... Mais uma vez, eu acho que tem um problema de ritmo, mas o conceito é muito foda. Esse é um problema constante no Black Mirror, em alguns episódios. O ritmo, né? Exatamente. Esse episódio eu achei chato. Porque ele demora... Na real, eu não quis nem entender, sabe? Tava tão chato o ritmo, que eu falei, vambora, acaba logo... Concordo com o que você tá falando, mas apesar disso, você não consegue deixar de ver o próximo porque você fica naquela esperança, né? De que, esse vai ser maneiro, vai ter uma discussão legal também. É. Então, por mais que um chatinho tem isso também, né? Tu fica naquela o que os caras vão me propor agora, né? Mas o episódio podia ser menor. Ele tem 60 minutos, podia ter 40, entendeu? Com certeza. É claro. Mas então, são os soldados que estão lutando contra uns zumbis. E são uns bichos... Umas baratas, né? Eles chamam de roaches. Mas são os seres monstruosos, entendeu? São humanoides seres monstruosos. Até a metade do episódio você, caralho, que porra é essa, entendeu? Mais uma vez, você fala assim, tem muito cara de Black Mirror isso. E aí depois você descobre que não é verdade isso. Todos os soldados têm um implante, e esse implante faz com que determinadas pessoas pareçam monstruosas pra desumanizar as pessoas. E os soldados acham que eles estão combatendo pessoas que estão infectadas por algum vírus que transforma elas em, sabe, zumbis. E na verdade eram pessoas normais, famílias, pessoas que tinham medo, estavam sendo exterminadas por esse sistema de desumanização do inimigo. E o cara, que é o principal, que é o soldado, ele vê isso no meio do episódio, você não entende, ele começa a defender os zumbis, e é porque a porra do implante dele deu defeito e ele viu as pessoas. E aí ele é tratado como um inimigo, como um traidor, cara. Porque o cara, de repente, se viu na realidade do que é a parada. A discussão é super interessante, mas mais uma vez... Porque isso acontece desde sempre. Desde sempre, exatamente. É. Né? Nada mais do que a limpeza étnica. A coisa de desumanizar o inimigo, Esse episódio é muito atual, porque ele é atual agora. com o que o governo americano vem fazendo, né? O atual governo americano de querer botar todos os muçulmanos como inimigos, né? É como se estivesse criando uma imagem de roaches. Todos não. Da Arábia Saudita, grandes parceiros. Não, é. Isso aí, eu entendo que você diz com todos não, mas na cabeça de quem tá recebendo a mensagem, acaba sendo todos, né? É. Até não, quem sim. não é muçulmano, mas tá usando turbante, entra na dança, né? Carlinhos Brown se fudendo aí, né? Ó, vendo esse episódio, tem uma coisa curiosa que eles estão falando com alguém que fala outra língua, e aí tem uma espécie de um rádio, né, que é tradutor, né? É. A pessoa fala e sai a parada. Isso já, assim, se não tem hoje, vai ter pouco tempo, isso aí é simples de fazer. Só que eu vendo isso, eu lembrei do filme do Duna, que eu vi quando era criança, e esse tradutor que eles tinham no Duna era uma parada da tecnologia da ultra ficção científica. E hoje é uma parada que é muito comum, né? Não, o Google Translator faz isso. Você tem pode vários falar. Aplicativos, vários. Uh-huh. O Google então, Translator talvez nem seja o melhor, uh-huh. em que você fala e ele traduz pra... Ele traduz na hora. É, não, isso já existe. Tem um que eu já vi propaganda que é tipo Babel Fish. Você bota um fone no ouvido uh-huh. e ele traduz a outro Caraca. Idioma. Não sei como funciona, isso é bom, mas já vi propaganda aí. É, a única coisa que falta pra ficar igual da ficção científica é ele ter uma inteligência mais desenvolvida do que os que tem hoje, né? Porque muitas frases que quando traduz não faz sentido. Pô, cara, mas isso é uma questão de cara. É, de tempo, de esforço e de processamento, é só isso, é, né? É, exato, exatamente. Claro, pô, é, isso aí é rapidinho. Mas é, um episódio interessante que também acho mas que... nada nunca vai substituir o Babel Fish. É, o Babel Fish é 100%. Mas é muito interessante porque ele depois vê que ele assinou um contrato onde ele aceitou colocar isso e aceitou esquecer de que ele assinou um contrato de que as pessoas iam virar zumbis, que ia ser uma ilusão do implante dele. Aí no final o que? Ele faz ele, o cara aceitar de novo? Você... No final ele aceita de novo e termina ele chegando em casa pra encontrar aquela mulher que ele sempre sonha, mulher bonita e tal, que ele sempre sonha. Só que quando ele chega em casa, na verdade, o lugar que ele tá vendo bonito com a mulher é um lugar escroto, todo depauperado, todo estragado, numa vizinhança merda e não tem mulher nenhuma, meu. É o sistema implantado na cabeça dele, inventando memórias pra vida ficar mais palatável. É. Isso é bem parecido com aquele episódio, o segundo episódio da primeira temporada, né? É controle de massa, né? Sim, totalmente. E o último episódio que... Muito longo pra mim também. Teve uma hora e meia, que foi o Hated in the Nation, que é o das abelhas. Nossa, esse episódio é maneiro, mas é chato. Pois é, mais uma vez. Concordo com o Azaghal. É a história do Black Mirror, né? É legal, mas é longo, né? A Inglaterra inteira é populada por abelhas drones. Que as abelhas morreram. É, não tem mais abelhas, exatamente. Isso é verdade, as abelhas estão morrendo, não tem esse negócio desse? As abelhas morreram sumindo no mundo. Então eles criaram abelhas drones pra... Dizem que quando as abelhas morrerem é um problemaço. É, porque não vai ter mais como polinizar as plantas, não vai ter mais vegetais, não vai ter mais como alimentar o gado e fudeu. É a definição de clusterfuck, entendeu? É uma cagada atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, que leva até o inexorável destino de vamos todos morrer. Basicamente é isso. E aí eles criam as abelhas de robôs pra fazer o papel das abelhas que morreram, né? Isso. Pra entrar na extinção, né? E aí o que acontece? Algumas pessoas começam a ser atacadas e mortas pelas abelhas drones. E aí se descobre que as abelhas robôs, sem querer, tinham câmeras e microfones. Uhum, exato. E elas eram uma invasão de privacidade inacreditável. O governo só financiou o projeto porque também queria... ter a maior rede de espionagem ever, né? Exatamente. De espionagem não, de surveillance, né? Como é que é a palavra em português? Surveillance é vigilância. Vigilância. O que é uma parada bem real na Inglaterra, né? Assim, Inglaterra, não que eu esteja dizendo que o governo inglês invade a privacidade das pessoas. Tem câmera na Inglaterra. Mas invade. Eu não quero dizer isso que eu quero continuar entrando. Mas o que eu tô dizendo é: tem câmera em tudo que é canto, meu irmão. Isso, toda esquina, assim, o país inteiro é monitorado. É. Peraí, mas isso não é invasão de privacidade. Não, na rua não. Não, mas quando você bota uma abelha que pode pousar na janela da sua sala. Pior, pode entrar na sua casa, né? É, e filmar, aí já acabou, né? Ela pode entrar em você, é, cara. E aí o que acontece? Um hacker descobre... Descobre a vulnerabilidade no sistema. Exatamente. Né? E ele programa as abelhas pra obedecerem a hashtag must die, né? Fulano must die. E ele começa a viralizar uma hashtag que é assim, fulano must die. Fulano, sei lá, a gente odeia esse cara e esse cara tem que morrer. E aí as pessoas começam... Viraliza a hashtag, as pessoas começam a twittar com a foto da pessoa, tinha que sempre botar uma foto, que era a regra da parada. Caralho, que merda, hein? As abelhas... No final de um ciclo lá, no final do dia, são programadas pra encontrar o campeão daquelas hashtags. É isso, quem tá no trending topics. Exato. E matar o cara. Fazendo a chuca. O interessante é que, assim, as vítimas, geralmente, são pessoas comuns que fizeram uma coisa, às vezes, sem querer. Sei lá, a pessoa falava, tirou uma foto mijando no monumento aos soldados da Segunda Guerra. Alguma coisa assim. Não importa, a pessoa fez alguma coisa que virou alvo da internet. Aí que tá, importa. Importa pelo fato de que a pessoa, a maioria delas, não são bandidos nem nada. Os caras fizeram uma parada brincadeira e viraram uns monstros, né, cara, na internet. Isso. Ou seja, isso, é uma punição desproporcional. Isso existe mesmo, cara. É a crítica a esse comportamento de manada que existe hoje nas redes sociais, onde você aponta uma pessoa e grita... Não só nas redes sociais, né, mas ok. Não, sim, okay, a vai. Pessoa é a rede social, né, mas hoje a rede social, ela potencializa o comportamento, né? Sim, isso. Você aponta uma pessoa e fala assim, culpado, todo mundo, às vezes sem saber o que tá acontecendo, tá gritando igual, culpado. Às vezes não. Às vezes sempre, né? Aconteceram alguns casos até extremos nos Estados Unidos recentemente, de alguém falar que uma pizzaria tinha feito alguma coisa, não lembro exatamente o caso agora, mas tinha acusado uma pizzaria de participar de alguma coisa. E a opinião pública ficou maluca, opinião pública, redes sociais, foram na pizzaria, destruindo a parada toda, o negócio tá escalando. No Brasil, lincharam uma mulher que foi acusada em algum grupo de Facebook de ser sequestradora de criança. Não era, era inocente. A parada foi aqui, eu faço sempre uma palestra sobre isso, quando eu falo de redes sociais. Uma página dessas de cidade alerta, tal, não sei o quê, do Guarujá, botou um retrato falado e falou que era uma mulher que fazia magia negra. Não era um sequestro de criança? Então, ela pegava criança pra sacrificar pra magia negra. Uhum. O Jovem Nerd não tá por dentro dos rituais de magia negra. Não. O Jovem Nerd, rola o cultivo de ficar de 15. Esse retrato falado era de um outro crime, de uma mulher de Goiás, mas o cara chegou e botou aqui no Guarujá. Uma comunidade viu aquilo na página, Guarujá Alerta, e achou uma mulher que não tinha nada a ver, parecida, tá ligado? Ela tava passando por ali, a mulher tinha até problemas mentais e tal, não sei o que, tava passando na frente de uma escola, lincharam, mas de passar com bicicleta em cima, de bater com caibro na cabeça. Mataram. Simplesmente porque acharam que... É, mataram. Tem até uma lei que chama Lei Fabiani, que é pra criminalizar quem também incitar crimes de ódio via redes sociais. Porque no caso, as pessoas que bateram foram criminalizadas, né? Uhum. Por violência e homicídio. Mas o cara que publicou o retrato falado lá e que gerou toda a confusão, não foi ele, foi só uma testemunha do caso. É, talvez o escritor desse episódio não faça nem noção de que isso já existe. Eu acho que ele faz noção. Eu acho que ele faz noção. Quem precisa de abelhas, né? Pois é. Mas é interessante porque esse episódio, apesar de ser um episódio meio chato e lento, ele critica esse comportamento de ser tudo a flor da pele, de você odiar e querer que as pessoas morram o tempo inteiro nas redes sociais, de você julgar as pessoas, às vezes por notícias falsas, ouvir falar, né? Você não apura mais porra nenhuma, né? É. Você simplesmente acompanha o fluxo da boiada, né? É. Onde a boiada tá indo, tu vai atrás gritando. Exato. E aí o cara potencializa isso pra esse ódio, esse linchamento virtual se tornar real, né? As pessoas realmente morrerem por causa das abelhas que iam caçando quem tava no topo da lista. É, mas o que é interessante de analisar no episódio é que as pessoas acham que elas não estão fazendo nada, porque é que nem um piloto de drone, né? Que tá sentado no Arizona jogando videogame e matando o nego no Oriente Médio. É maneiro que a primeira pessoa que morre não é uma intenção, né? As pessoas estão lá só reagindo, né? Ninguém mais age, né? No sentido de pensar e fazer alguma coisa baseado no que você acredita. Você só reage. Você recebe um negócio e reage, né? Você empurra de novo a bola. E aí as pessoas reagem e a pessoa acaba sendo vitimada por causa disso, por causa dessa reação das pessoas. Só que no segundo momento, quando as pessoas descobrem que aquela hashtag mata, começa uma competição pra ver quem vai morrer. É. O cara, porra, vamos fazer bombar essa hashtag no fulano porque eu vou morrer aqui, sabe? É isso aí. E as pessoas continuam sem sentir culpa. Sem sentir culpa nenhuma, que você só tá escrevendo em casa. É. Morra, sim. Sabe? Caralho. É, esse lance que você falou do piloto de drone, posso estar errado, tá? Seria o caso realmente de fazer uma pesquisa na internet pra achar, pra confirmar o que eu tô falando, corroborar ou dizer que eu tô falando merda. A quantidade de estresse pós-traumático, de infantaria em relação ao de piloto de drone deve ser infinitamente desproporcional. Porque como você falou, o cara tá no Arizona, numa sala refrigerada, com joystick, telas de 65 polegadas, aí alguém fala pra ele, atira. Ele, ah, tá bom, pan, atira. É, muitas vezes o cara não vê a vítima, né? É que nem piloto de caça de avião, né? Não é, vê nada. Exato! É a mesma relação. O piloto de caça, ele passa em cima e derruba a bomba, né? Não vê nada. O cara, o piloto de drone, ele tá vendo aquela imagem de satélite malucona lá, e ele vê uns pontos, né? Umas sombras, uns pixels isso. Entrando na casa e vê uma fumaça, né? Não vê uma vítima, né? É, agora infantaria você tá ali, né, bicho? Infantaria é aquele cheiro de sangue, pedaço, é o caralho. Então... Cagando e mijando na trincheira, mano. É outra relação com a morte em si, né? E outra discussão que é interessante aí foi o que vocês falaram já, né? A primeira pessoa que a polícia, que deu, acho que um dos primeiros death toll, a primeira pessoa que morre, eles vão entrevistar, falar com a mulher e ela fala, ah, eu coloquei mesmo esse negócio, mas eu não sabia que a pessoa ia morrer, sabe? Eu não fiz isso por mal e tal. Agora ela trabalhou numa creche, alguma coisa assim, né? Era uma professora, alguma coisa creche, assim. Na creche, mas olha só, aí como é que propaga death toll? Pô, é uma palavra de ódio, né, cara? Se você tiver, como eu tô falando, na mesa do claro, barco, né? Fala claro. Assim, morte ao jovem nerd, tal. Entendeu? Mas né, isso é uma coisa realmente interessante. Uma vez até que a gente gravou aquele Nerd Office sobre alinhamentos do AD&D, do Game of Thrones, lembra? Vocês lembram disso? Sim. Aí alguém, não sei se foi no Jovem Nerd ou foi no YouTube, falou, pô, esse Eduardo é um idiota, não sei o que, tal, blá, blá. Aí eu comentei embaixo, pô, cara, se você discorda, fala aí o que, que você quer, tal. Aí o cara começou a dizer, não, Eduardo, sou teu fã, desculpa aí, não sei o que. O que é interessante é que o cara, quando o cara me chamou de idiota, imbecil, não sei o que, no fundo, ele não tava querendo falar isso, cara. É isso que é a discussão, entendeu? É, você propaga um ódio, às vezes sem ter ódio, porque é normal você, nas redes sociais, odiar, você detestar, você ter essas reações inflamadas. É aí que também entra uma outra discussão que é um pouco por aí, né? Como é que você vai lidar com isso, né? Como, ao meu ver, posso estar falando outra merda, não seria a primeira, não vai ser a última. Como não tem entonação, como não existe uma possibilidade de você dar o peso à palavra, mas as presença pessoas também, extremam. Né? Presença, exato. Você não tem a forma de se portar, etc. As pessoas usam palavras, como o Dave já falou anteriormente nesse podcast, extremas. Só que as pessoas estão esquecendo, eu já falei isso algumas vezes no Twitter, o real valor das palavras. É isso aí. Eu gosto de cachorro quente. Eu gosto muito de cachorro quente. Eu amo cachorro quente. Eu não posso viver sem cachorro quente. Caralho, são pesos muito diferentes. Mas essa galera que está aprendendo, teoricamente, a se comunicar por redes sociais e está perdendo o contato físico, esses putos não sabem o que eles estão escrevendo. Não sabem. Então, é isso aí. Cachorro quente é genial. Não é genial, a propaganda agora, já vai. É genial, exatamente. Cara, é muita loucura. É o que o Tucano já falou e também já aconteceu comigo. O Tucano falou textualmente o seguinte: tem crianças de 12 anos me mandando tomar no cu. Eu tenho 1,89m e peço 100kg. O Tucano falou textualmente isso. E eu concordo. Eu não sei quanto mas eu vou ler. A criança, mas tenho 1,89m, mas já me mandaram tomar no cu. Não, mas aí cara, eu pergunto, será que eles... Ao vivo. Aí que tá, é tudo da boca pra fora. Não é claro. Nem pela questão de... Entendeu? É porque o tomar no cu virou normal agora. Tem uma parada que eu falo também, que é banalização de... Tem até um livro sobre isso. Banalização do mal. Você chama a pessoa de nazista, só que a pessoa não botou pessoas dentro de um trem, levou pra uma fazenda e queimou essas pessoas. Uhum. Ela simplesmente tem um pensamento diferente. Quando você quer agredir, você chama de nazista. Só que toda vez que você chama uma pessoa que não é nazista de nazista, você tá diminuindo o significado dessa palavra, tá palavra, ligado? Exatamente. Claro. Exato. Isso é uma parada muito doida que tá acontecendo e eu acho que isso realmente é culpa da mídia social de uma maneira geral. Óbvio que esse episódio pegou isso e levou ao extremo, né? O que acontece é que quando você usa uma rede social pra se expressar, você tá atrás, às vezes, de uma identidade que não é a sua, né? Não tem uma foto, o seu nome. Às vezes você tá usando um avatar, um nickname. Então não é você. Você tem um escudo, uma barreira. Você tá no conforto da sua casa, você não tá exposto. E quando você escreve uma ofensa, você bota ela ali, ela tem um peso muito menor do que quando você tá falando ela na frente da pessoa. Uma coisa é falar aqui, morte é... Outra coisa é eu chegar na cara do... falar assim, eu quero que você morra, sabe qual é? É muito diferente. Mesmo que o desejo seja real. ele não vai, entendeu? Não tem o mesmo peso, sabe? E o que acontece é que hoje em dia esse peso, ele tá anulado, cara, nas redes sociais. Totalmente. As pessoas falam que querem o tempo todo, porque não existe repercussão daquilo que eles fazem, né? E é isso que o episódio explora. A sua ação, entre aspas, inofensiva, porque você só tá destilando ódio, mas a sua ação inofensiva na rede social, ela repercute, a pessoa morre, né? De fato. Mas hoje na rede social não, você fala lá, morte é o e não morre. Entendeu? Sabe qual é o grande lance? Que falta a mídia social de maneira geral, tá? E falta bom senso e conhecimento a muita gente. Quando você fala determinadas coisas numa mídia social, dependendo do que você fala e como você fala, pode ser configurado como crime. Ponto 2. Eu estou atrás de um teclado, uma foto de uma maritaca selvagem, é o meu avatar, e meu nome é Birunda. Foda-se. Eu consigo descobrir o seu IP e eu bato na sua porta. Ponto 3. Se você não é maior de idade, querido, não vai dar merda pra você. Vai dar merda pros seus pais. Só que isso acontece em situações muito extremas, muito raras. Pouca gente se dá o trabalho de levar isso a ferro e a fogo. Mas, gente, pode ser feito. Então, quando você fala porque não existe consequência, não existe consequência porque o nego não está a fim de correr atrás. Não, sim, mas a consequência hoje não existe. A única consequência que existe em atos é, assim, às vezes a polícia, em casos... É exatamente isso que eu tô falando. A consequência existe, mas ela não é perpetrada da forma que poderia... A possibilidade de consequência existe. Tanto que na Alemanha, exato, se você baixar um filme, ou nos Estados Unidos, se você baixa um filme, chega a conta. É isso que acontece. Exato. Esse amigo que mora na Alemanha foi baixar um seriado até merda, se fudeu. Baixou o episódio, não comprou o DVD, pagou mais caro na multa. Tomou 800 euros. Então, 800 euros. Tomou, chegou no correio assim, ó, bonitão. Baixou esse dia, teu IP, toma aqui, ó. É. Era mais fácil ter comprado a temporada inteira, né? Comprado e tacado fogo. Depois. É, foda-se. Mas o que acontece? Existe a possibilidade de controle e de consequência, mas hoje não tem consequência. Não, exato, exato. A construção, nós estamos falando a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Existe a possibilidade de controle, a possibilidade de consequência. Hoje existe consequência? Existe. Mas para que haja uma consequência, alguém tem que dar início no judiciário. E as pessoas, de maneira geral, não querem. Esse que é o ponto, entendeu? E quando você falar não existe consequência, existe. Pode existir. Pode existir desde que alguém do outro lado... Tem a possibilidade. Exato. Desde que alguém que, teoricamente, foi agredido, se insurja contra. Só que, de maneira geral, as pessoas não estão se insurgindo. Até a hora que vão começar. E aí vai dar uma merda. Mas o problema é que o episódio... Porque, assim, existem vários estágios. Existe um momento que o ato de rede social da pessoa pode levar a uma situação crime. Mas existe todo um comportamento constante que vai levar a uma situação dessa. E o comportamento diário das pessoas nas redes sociais não gera consequência. É isso que eu tô falando. Quando o cara chega anonimamente no Facebook, não se fala, ah, isso é uma merda, ou vocês são gordos, ou whatever, qualquer coisa idiota assim, isso não gera uma consequência pro cara, sabe? Ele não toma reação. Se existisse magia no mundo, por exemplo, e as pessoas sofressem uma maldição, tipo Willow, sabe qual é? Lembra que o Willow transforma todo mundo em porco? Se no mundo tivesse uma magia, uma maldição que tivesse assim, quando você falar merda... Mas começou e terminou com porco, hein? Não. Olha o sorriso do Alexandre aí do lado. Ah, é um mundo de porquinhos. Quando você fala merda, quando você escreve merda, sai merda. Isso ia limpar o planeta, por incrível que pareça. Porque se você falasse merda, ela ia sair da sua boca. Isso é uma situação desagradável pra cacete. Imagina você tá escrevendo lá, merda, no computador, morte... Vai sair merda das unhas, dos dedos. E assim, você ia cagar o teclado inteiro. Se fosse um notebook, você ia destruir o notebook. Ia ficar um cheiro desagradável. Sua mãe ia querer saber o que você tá fazendo. É a falta de consequência. Essa que é a parada. A pessoa escreve e ela acha que não vai nada. E no episódio ele explora muito bem isso. Agora você faz, você usa só uma hashtag que é ahaha, que engraçado. Mas essa hashtag, junto com outras hashtags, fez o cara morrer. Sabe? Essa que é a parada. E o ato teve consequência. Só que as pessoas acabam nem se dando conta, né? É que o ato teve consequência sem a, entre aspas, anuência delas, né? Elas achavam que não teria consequência, não viram mal naquilo e vamos que vamos. Mas o que eu digo é que hoje em dia a consequência existe, mas ela não é imposta porque o terceiro, em teoria agredido, não quer, né? Ele não tá preocupado. Nesse mundo aí é pior ainda. Porra, saiu da mão delas. É foda. Agora, realmente, vamos lá, porra. Vemos e convenhamos, né, meu irmão? Uma hashtag, kill o fulano, death do fulano, kill all men, kill o caralho que... Meu irmão, porra, as pessoas estão comendo Então, sei lá, caralho. Acabou a empatia, né? Acabou a capacidade de olhar pra outra pessoa do lado e ver um ser humano e não raça, credo, cor, gênero. Foda-se, é um ser humano. Acabou essa possibilidade. Não existe mais essa possibilidade. Sei lá, eu tô olhando pra frente e tô achando que isso não vai dar certo, não. Mas tudo bem. Sim. Daqui a 50 anos a gente conversa. Eu queria entender o que é essa chuca que vocês falaram pro programa inteiro. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.